Navio Pirata 45, chupa haters. Just like a fool, I went and stayed too long. I never listened to your tender songs. My only wish. Muito boa tarde, senhores, senhoras, meninos e meninas, cachorros e crianças. Sim. Nós estamos começando uma edição extraordinária do Navio Pirata, que é a primeira do ano. Ano que vem nós vamos fazer outra edição extraordinária, que é a primeira do ano que vem. Mas esse ano só tem essa, que é a primeira desse ano. Então, tipo, ou você tá aqui participando desse evento, ou você tá fora do Zeitgeist Cultural de 2015. Na minha frente, numa rede, nós temos Pedro Falcão. E eu digo numa rede só porque, tipo, a gente tá dentro de um apartamento em São Paulo, mas se você é numa rede, você acha que a gente tá num bangalô de férias. Tipo, e eu quero muito que vocês pensem isso. Então, é por isso... Fala também que eu tô de cueca, cara. Ele tá literalmente, ele tá realmente de cueca. Vai ser a capa do podcast, o Falcão posando de cueca com Pedro... cachorro no isso, colo. Isso, exato. O Raulinho já me conhece, cara. Meu lado está o excelentíssimo senhor Daniel W. Point. Eu mesmo, aqui, deitado no sofá, no maior naipe hedonismo grego possível, esperando pessoas me trazerem uvas. E é isso aí, meu. Primeiro podcast do ano aí, né? Beleza, e você tá feliz de estar apresentando? Eu tô feliz. tá alegrão? Nossa, o aumento no meu salário por estar apresentando esse ano tá, ó. Tá meu 10. Contrato agora, é outro agora. Você ganhou um chicrete. Dois chicretes. Dura 30 segundos e é daquele jeito. Daquele como jeito. Pode? Como que o Big Big deu certo? É um chiclete que é duro quando você começa a mascar ele. Tipo, mas ninguém aprendeu nada com o Babalu, tá ligado? Mas Big tipo, não é aquele... Esses caras são líderes. Big Mac. Não, Big não é aquele grande. Não, Big não. Big é um que é tipo um cubo, ele é tipo um dadinho. Ah, tá. Pode, porque, tem aquela que é gigantão, né? Que é um rolão de chiclete. Pô, não sei qual é, mas é o próximo. Tipo chiclete de metro? É que é uma fita, fita. É um chicletão de metro, você tá ligado? É. Então, é muito caro. Minha mãe nunca comprou porque você tem que pagar pelo plástico do chiclete. Por que eles não chamam esse de Big? Big. Eu não sei, mas eu acho que qualquer que seja o nome desse negócio é um nome ruim pro que ele é. Deve ser tipo rolão. Não sei se no final do ano passado, no Natal, eu e a Heloísa, a gente tava no shopping, a gente entrou na PB Kids, no caixa, porque o caixa da PB Kids é tipo uma ilha gigante, assim, e eles forram de brinquedos onde não tem, tipo, caixas. Certo. E daí eles tinham uma caixa com um brinquedo que chama, literalmente, latão bufa. Esse tipo um lato com peido dentro? Sabe geleinha? Certo. Que gerou toda uma galera de brinquedos que são melecas genéricas, sim. Químicas. Esse, o objetivo, ele é a mesma coisa, só que a embalagem dele é tipo uma lata de lixo de plástico, cinza, assim, tá ligado? E você põe o seu dedo ali dentro... E daí faz uns barulhos de peido, tá ligado? E esse é o objetivo do brinquedo. Fazer barulho de peido? É tipo, você precisa pagar, tipo, sei lá, 30 conto num bagulho pra você fazer barulho de peido, que você pode fazer com a sua própria boca, não, tá ligado? Tem essa. Mas, tipo, é o pior uso desse negócio. Eles vendiam a geleinha como um negócio de possibilidades infinitas. E esse é só, tipo, faça uns barulhos engraçados de peido, tá ligado? Esse é a ascensão e queda da geleinha, tá ligado? Não, tipo, na caixa do negócio vinha escrito, você enfia os dedos e saem os peidos. Tipo, caralho, de verdade, cara. Menor calão de brinquedos de todos os tempos. O pior slogan de todos os tempos. Começamos 2015, que é... Você sabe que ano é esse no horóscopo chinês? É o ano do bode. Ou da ovelha. Tipo, o que eu faço com um ano que os chineses não sabem, tipo, que ano é direito? Eles não sabem? É, tipo, se você procurar, 2015 é o ano Ele é tipo a ovelha bode do Korn? É essa vibe, porque se você procura, é tipo, Year of the Goat / Sheep, tá ligado? É tipo, como assim é o ano do não, peraí, eu chutei o bode, eu não sabia que era de fato. Sério? Não, sério, é o ano do bode, mano. Não? É tipo, o Gorgoroth influi muito na sua vida. É o ano do black metal. E essas coisas. Mas é que eu acho que eles não chegaram nesse ano, quando eles fizeram o calendário chinês ainda. Eles falaram, vamos fazer só até 2014. Daí 2015 a gente vê o que a gente faz, tá ligado? Então, essa é a graça, porque a China tá indo no ano 5000 e não sei quanto. Então eles com certeza eles já passaram futuro, por esse e deixaram, tá tipo, não, foda-se, vai ser um ano de dois bichos e o Jack Chan que se resolva com o desenho dele, tá ligado? Jack Chan. O amuleto que vai valer nesse ano é o que ele quiser. Amuleto duplo. Mano, é muito foda, porque tipo, você precisa... Não, tudo bem, vai. a China tá muitos anos à frente, então eu vou ouvir o que eles têm a dizer sobre esse ano. Tipo, eles têm a dizer que, eu não sei muito bem qual animal é. Ô, galera, esse ano foi uma bosta aí, tá ligado? É, tipo, 2015. Você pode escolher qual você quiser e daí você vai levando, e é assim. Qual a sua expectativa pra esse ano? Você tá animado? Eu prefiro o ano do bode. A sua expectativa é que decidam que o ano foi do bode, não seja, da ovelha. Seja do bode, não da ovelha, tá ligado? Cara, eu acho que vai ser um ano muito legal. A gente vai dar 110% de todo mundo do time. Se o clima estiver favorável, o jogo vai rolar legal. O professor vai dar as dicas pra gente. O professor vai dar as dicas pra gente, por aí vai. Eu acho que vai ser um ano interessante, cara. Vai ser um ano bacana. Você acha que esse ano o aquecimento global vai bater? Esse é o ano, tipo, no futuro a gente vai falar com 2015 foi o ano em que o aquecimento global bateu. Foi, tipo, São Paulo entrou em colapso, cara, foi o ano. Cara, não sei se São Paulo entrou em colapso, mas eu estou entrando em colapso com esse aquecimento local, tá ligado? Tá foda o bagulho, cara. O bagulho tá tenso, cara. O bagulho tá muita treta, cara, eu tô morrendo aqui. Foda-se o aquecimento global, né, cara? Tipo, aqui em São Paulo tá treta, né? O resto do mundo que se foda. Exatamente. Nossa, aqui tá no verão, velho. Tá uma bosta, tá uma bosta. E os seus prospectos de 2015? Os meus prospectos são que seja o ano do, sei lá, tigre, que na verdade eles tenham se enganado. O tigre e o dragão. Que alguém tenha falado, tipo, esse ano eu posso ver aqui que é o ano do... Puta, não sei se é direito uma ovelha ou um bode, mas é um dos dois. E daí, tipo, alguém descobre, na verdade era outro animal, cara, é por isso que deu errado. E daí, tipo, é por isso que... Era uma lontra, tá ligado? Terceira Guerra Mundial e tal. É. E os seus prospectos de ano novo, Falcone? Cara, sobreviver já é um deles, já é bastante coisa. Contrariar a estatística, eu consegui, me sentirei um vitorioso. Já é uma grande vitória. Fora isso, cara, não sei, a gente tava conversando antes de começar aí. Qual que é o seu animal do ano? Qual animal que você... Cara, o meu animal do ano é o unicórnio, cara. O ano do unicórnio. Eu não sei, é um animal belo, majestoso, sagrado. Aqueles nascidos sob o ano do unicórnio são, tipo, mais brilhantes, curtem mais glitter e atraem e mais arco-íris. E tem um chifre no meio da testa. E tem chifre na testa. Mas, na real, cara, a gente tá pensando em várias coisas que a gente vai fazer. Eu acho que vai ser muito louco. Várias coisas. Se a gente fizer tudo o que a gente realmente quer fazer... Nossa, cara... Mímica, malabarismo. Vamos nos entrar na escola de circo, na verdade. Virar clown. Virar clown. Bater palma pro pôr do sol. Abraçar árvores. E comprar aquelas bandeiras pra ficar, tipo, girando os braços, assim. Vai ser louco, velho. Vender gnomo de Durepox na Paulista pra você segurar o seu incenso, tá ligado? Viver da minha arte, feito das coisas que a natureza dá pra gente. Durepox. Eu fiz um dragão de Durepox pra você botar seu isqueiro, tá ligado? Se você quiser, 10 contos. Eu queria um pra colocar um incenso, se não tem. Tem um gnomo. Você precisa ampliar esse mercado. Tem um gnomo sentado num cogumelo pra você botar seu incenso, tá ligado? Nossa, mano, É foda o quão caricato isso é, né? É foda, as pessoas, cara. Tipo, elas realmente olharam isso e falaram, é isso! É isso mesmo? É isso que vai segurar o incenso de todas as cidades da Terra. É um gnomo terra, assim. Num cogumelo, não é apenas um gnomo. Um gnomo sentado num cogumelo, tá ligado? Eu acho demais que, tipo, ninguém ousou elaborar em cima do assunto. A galera falou, não... Eu vi o mano do outro lado da rua vendendo gnomo sentado num cogumelo feito de Durepox, eu vou fazer exatamente igual. Eu acho que é aquilo, é o ápice do tipo, o máximo que eles fazem artesanato de gnomo. O máximo que eles fazem é aquelas aranhas de arame, tá ligado? E é isso, saca? Ou umas pulseirinhas com as cores da Jamaica, é isso aí, tá ligado? Mas tipo, agora Durepox, mano, uma bicicleta. De arame também. Bicicleta de arame também. Nossa, agora fucking gnomo, cara, eles podiam fazer qualquer coisa de Durepox, cara. É, mas eles podiam fazer... É que as coisas que eles... Não, as coisas que não... É que os a hippies... escola do Durepox é proficiente em gerar artistas que, tipo, são muito bons em fazer gnomos e nada mais. É que os hippies, eu acho que eles têm um imaginário um pouco limitado, tá ligado? Você não ouve eles falando de nada a não ser gnomos, tá ligado? Imagina a faculdade, tá ligado? A faculdade do Durepox. Hoje vamos aprender como a gente faz um anão. Aula que vem, um cogumelo. Na próxima aula, eu vou botar um sentado no outro, tá ligado? Essa é a prova. É a prova. Pro exame final, vocês vão ter que realmente... Fazer um dragão os conceitos que foram introduzidos durante esse semestre e vão ter que fazer um sentado no outro. Eu posso vir te contar que ia ter um Cip que ia botar o cogumelo sentado em cima do gnomo, tá ligado? Isso é animal. E esse é o artista da sala. É, turmas, tipo, ninguém entende minha arte. É o Kanye West da sala. Assim. Tipo, isso que eu fiz, vocês não estão levando a sério, mas esse é o futuro. Eu falei numa entrevista, mas ninguém imprimiu essa parte. Depois, o George Lucas vai falar, oh, da hora o cogumelo sentado no gnomo. Eu falei isso 5 anos atrás. Eu fiz o cogumelo sentado no gnomo. Meu TCC. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Quando eu tava na faculdade, um desses CIPs de gestão ambiental, ele tentou me vender miçanga às 7 horas da noite, enquanto tava fazendo trampo, puto da vida, querendo pegar um copo de café. Eu quase chutei a cara dele. Aposto 20 conto que o TCC dele foi isso, cara. Eu compraria. Tipo, é isso que você... Porque a faculdade de artesanato hippie deve ser uns 5 anos, no mínimo. Porque 4 não dá, tá ligado? É, tipo, você tem que aprender muitas coisas. Você tem que aprender a fazer... Durepox gruda, tá ligado? É, não, você tem que aprender a fazer o gnomo, desse... você tem que aprender a fazer o cogumelo, você tem que aprender a fazer o dragão pra você botar no seu isqueiro, exatamente, tá ligado? Você tem que aprender a fazer aranha... De arame. Aranha de arame. A bicicleta de arame. Bicicleta e o seu nome em arame também. E além de tudo... É, o nome também... O Don Quixote. Tem que aprender a fazer o Don Quixote. E além de tudo, acima de tudo, acho que é o mais importante de tudo, é aprender a fazer aquele painelzinho de bambu, tá ligado? Com um pano preto, pra você poder prender seus bagulhos, tá ligado? Já era, cara. Cano de PVC, mano. É, os caras sempre fazem com uns canos. É, não, mas é pra fazer de conta que é bambu, tá ligado? Tipo, você imagina o hippie, aquele cara... Com os dread, os anel e o colando, pé sujo. Colando na loja de material de construção pra comprar uns canos. Vem os canos de... Quantos canos você acha que eu preciso pra fazer um... Pra fazer um retângulo. Da minha arte. É, a gente já sabe então que 2015 vai ser um ano excepcional. Vai ser o ano do hippie. O ano do gnomo. O ano dos hippies. Além das compras sobre... As compras hippies que vocês vão fazer esse ano. O que vocês esperam que seja... O que vocês estão aguardando... Pra esse ano. Porque, tipo, a gente foi levado... 2014 foi o ano que fez a gente esperar 2015. É tipo a E3, tá ligado? A E3, uou, a E3 foi demais, a Nintendo arrasou. Tipo, a Nintendo arrasou em 2015. Foi, tipo, um ano de promessas, tá ligado? A E3 inteira foi de, uou, a gente tem todos esses jogos ano que vem. Então, a gente tá vivendo... É tipo o segundo disco do Arctic Monkeys, sabe? Eles lançaram o primeiro e todo mundo falou... Uou! Esses caras são tipo os novos Beatles! O próximo CD deles... Mas eles vão sobreviver ao segundo disco? Tipo, uau! E daí a gente tá nessa agora. A gente tá esperando 2015 acontecer. Você acha que vai acontecer, Pedro Falcão? Cara, eu acho que a gente vai chegar em 2016 ainda esperando 2015 acontecer, viu, cara? Você quer esperando saber. Alguma coisa acontecer. Exatamente, cara. Porque... Na real, 2015 já estava aí, debaixo dos nossos narizes, acontecendo na surdina, e a gente apenas espera o que acontece, se a gente precisa, sabe, a gente só fica olhando para o passado e vivendo o futuro, e gnomos em cima de cogumelos, entendeu? É isso que eu acho, cara. Mas essa é uma boa previsão, pra, não importa tipo, o que eles lancem ou não, a gente ainda vai ter a Paulista cheia de hippies vendendo essas Exato. Coisas da hora. Não, né? Vocês estavam falando isso, mas eu literalmente passei hoje em frente a esses hippies e olhei um gnomo sentado em cima de um cogumelo, um segurador de incenso. O que eles vão fazer? É sério, tá ligado? Tipo, não é Brinks, cara. Tipo, é um daqueles que, tipo... É, tudo bem, é um clichê, pode ser um pouco preconceituoso, mas tem um fundinho de verdade, né? Mas é que tá um ponto, não é um fundinho de verdade, é um fundão de verdade. É baseado tipo, em fatos reais, tipo, números, estatísticas. É um lance, tipo, é uma gnomada, tá ligado? Tipo, a galera não faz, tipo, procura esses hippies vendendo coisas na polícia. Real, onde for, cara, você vê um hippie sentado com um painelzinho de bambu entre aspas dele, você vai ver... Pelo menos 10 das coisas que ele tá vendendo lá são gnomos sentados em cogumelos, ou não. Total. Mas são gnomos pra segurar a sua essência. Eu acho demais que a gente começou esse assunto falando sobre coisas que a gente espera em 2015 e acabamos com uma gnomada, tá ligado? Tipo, estamos aqui falando dos hippies de novo. Mas enfim, de jogo, já que você tá falando de jogo. Por favor. Como você falou, né, cara? Tem muitas promessas aí, porque. A Nintendo basicamente está vivendo num campo de promessas e num sonho. Nossa, ela está vivendo num campo da realidade da Nintendo. Promessas vazias! Mas então, e aí eles... Então, cara, eu quero ver esse Zelda só, cara. Joga esse Zelda no meu colo que eu brinco com ele até amanhã. O Zelda vai ser louco. Até altas horas. Eu queria que jogassem um Wii U no meu colo, mas eu tô numa recessão econômica, assim. Eu desisti, eu nem quero, nem jogo os meus que eu então, tenho. Eu não jogo mais mas, nada. Assim, ó, na moral, assim, falando sério agora, sendo um homem sério, não mais lembrando dos gnomes da Paulista. Cara, eu queria jogar o No Man's Sky, velho. No Man's Sky vai ser da hora, né? Ou vai, o contrário. Cara. Ou, assim, mas... ou vai ser o jogo mais louco de todos os tempos, vai ser o pior jogo de todos os tempos. Não tem meio termo. É que eu acho que No Man's Sky, ele, no fim das contas, vai ser o jogo responsável por vários outros jogos que pegaram a parte boa dele e fizeram um negócio melhor. Eu acho que é tipo isso. Sei lá, eu acho que ele tem uma vibe muito Minecraft de não ter nenhuma história, sim, não tem nenhuma das possibilidades infinitas do Minecraft de que é de tipo fazer o que você quiser. O do No Man's Sky é tipo um GTA sem missão, tá ligado? É, tipo, você pode ir pra onde aí. Você quiser. Deixa eu colar no outro rolê pra ver se tem alguma coisa agora. Daí você vai lá, cola. Descobre alguma coisa. E mesmo assim eu quero jogar, tá ligado? Não, porque então, vai ser exato. Isso é a esperança, e direção de arte, morre. Todos, né? Sim, não. E cara, e direção de arte, todos os negócios é muito foda, mano, esse jogo. Já, tipo, dá pra perceber que os moleques estão sabendo o que eles estão fazendo, assim. E é um grupo pequeno de desenvolvedor, né? Por um puta jogo gigantesco desse tamanho, assim. É verdade, né? São tipo um cara e um cachorro, assim. Né? E uma galinha. Esse é o grupo, tá ligado? Esse é o grupo. A galinha é quem programa, tá ligado? não, é bizarro. Mas então, esse é o que eu gostaria de ver. O que você gostaria de jogar esse ano, Dani? Cara, pra mim são dois, assim, que eu tô esperando fervorosamente. Um deles é o Chrome Squad, né? Que esse jogo eu tô na fissura de jogar essa porra. Quero muito passar dias da minha vida jogando esse jogo. E outro é o... Eu quero o Batman, velho. Batman. Puta, o Batman realmente vai ser o... Principalmente porque... Você viu que rolaram uns spoilers esquisitos? É mesmo, cara? É. Do quê? Fizeram um brinquedo do Batman que rola um spoiler violento. Do tipo? Do tipo... Fala, joga aí, Nando. É que assim, tem uma edição especial que vem com uma estátua. E na estátua tem uma plaqueta. E na plaqueta tá escrito, em memória... Do grande herói de Gotham. De Gotham, é um bagulho assim, entendeu? Ou seja, no final, ele supostamente pode ou não ainda morrer. Ainda mais que esse vai ser o último dessa vibe do Arkham, tá ligado? Ah, mas é o Batman, cara. Ele morre, mas não morre, tá ligado? O Batman. Lembra dessa revista pornô, Batman? Puta, verdade, né, mano? É, sim, existe morre ainda. Bunda. Caralho, Batman existe ainda, cara. Eu lembro que tinha um mano no rolê das bandas que ele tinha um boné da Batman, velho. Era muito louco, cara. Eu queria ter uma cabeça pequena bastante pra caber um boné da Batman. Isso é muito legal. É, parece muito, tipo, bunda de homem, entusiasta da bunda de homem. Verdade, assim, isso é verdade. Daí teria que ser Man-Butt. Sacou? É só uma... Ou então é um super-herói, realmente. Ia ser muito mais da hora, assim, em vez de... Pornô pode ter qualquer nome, mas... Qualquer um. Tipo, um super-herói que chama Homem-Bunda e assim. Cara, você acha que não tem? Deve ter, cara. Se eu procurar no Google agora, eu acho um super-herói chamado Batman. Mas tinha que ter um que tivesse o mesmo alcance do super-homem. Assim, um que deu certo. Que deu certo. Um Batman que foi adiante. Qual que era o jogo do Super Nintendo que era um super-herói que era nojento? Boogerman. Que mesmo assim não foi longe. Que jogo perdido. Muito, cara. É tipo o Latão Bufa, tá ligado? Vamos fazer um jogo... vamos fazer um negócio que a vibe é ser nojento? É ser nojento. As crianças vão gostar. É tipo aquele controlinho que vendia, que era um chaveiro, que tinha vários botões, você apertava o botão, ele fazia um som de peido, som de arroto. É, mano. Então, tipo, quando a gente viu o Latão Bufa na PB Kids, tinha um outro brinquedo, que era um pug... com a boca aberta, assim, um olhão azul esbugalhado. Ligado, e brinquedo. Ele é cheio de meleca na cara, como se ele tivesse espirrado nele mesmo, tá ligado? Pode crer. E daí a graça é que ele tem um botão atrás que você fica apertando e ele tem vários barulhos diferentes de peidos e arrotos. Esse é o propósito, cara, do brinquedo. Ele custa tipo R$130. Então, cara, eu acho muito engraçado que coisas, brinquedos, que tem botões que fazem barulhos de peido e arroto são uma coisa que nunca vão sair nunca. De moda. Nunca, é cara. É piado de peido e arroto é sempre meio engraçado. É sempre muito engraçado, cara. Tipo, o que você tá tentando enganar, tá ligado? É verdade. Mano, tipo, a gente ri disso pra caralho, tá ligado? E eu acho muito engraçado que isso é coisa que era brinquedo novidade quando eu era moleque. Pode crer. E é brinquedo novidade hoje em dia, tá ligado? Tipo, e vai ser brinquedo novidade daqui 20 anos, tá ligado? E cara, agora que você mencionou, os Furby... Novo. Eles peidam? Cara, eles são muito fodas, os Furby novo. Primeiro que eles não têm olhos, eles têm telas nos lugares dos olhos. você tem um app agora pra você botar no seu celular pra você se comunicar com ele, entendeu? Que medo dessa porra. Então, e ele custa, sei lá, R$800. É tipo, caralho, ridículo. É tipo um PlayStation, velho. É mais fácil você fazer um amigo, tá ligado? É um PlayStation. Mas que, então, é muito, não é muito sem amigos. Você tem um brinquedo que você pode conversar com ele. É muito mais fácil você sair e fazer amizades, tá ligado? Mãe, tipo, compra esse que eu posso falar com ele. Do tipo, meu filho. Ele quer um brinquedo. É muito triste, mano. É, eu chorava se meu filho pedisse. Quando eu tiver um filho, eu vou... Eu comprava filho, um amigo. Filho, não pede um Furby, senão eu vou ficar triste por você. Eu compro qualquer outro. Eu compro o Latão Bufa. Eu compro mas, um por amigo, favor, tá eu compro um amigo. Eu pago uma atriz pornô pra ser sua amiga. Seus amigos vão morrer de inveja, mas... Cara, em alguns países, comprar um amigo certamente é mais barato do que comprar esse Furby. Cara, fato, velho. É, entra na Deep Web que você acha os amigos pra comprar. É ali amigo fácil, outsourced, tá ligado? Eu vou pra países onde é mais barato a mão de obra de amigos. Mas, ô, voltando aos jogos, qual que é os jogos que vocês estão empolgados pra ver? Eu não faço ideia, eu não lembro de nenhum. Tudo, o único que eu queria que fosse muito da hora é aquele Order 18. Quanto? Whatever. 1886. É. Eu queria muito, porque, tipo, quando ele saiu, eu falei, nossa, que da hora. Daí todo mundo falou, nossa, que bosta. Eu falei, calma aí, por quê? Ai, meu Deus, não, eu fui enganado, vai ser horrível. Pior que parece que vai ser interessante. Daí eu lembrei, tipo, não, na verdade eles só são rancorosos por causa da E3. Sim, sim. A gente não sabe ainda se vai ser da hora. Então eu tenho essa esperança de que vai ser louco. Pode ser bem louco. Mas voltando ao Furby, é engraçado. Eu adorei que, tipo, Raoni, por favor, vamos parar com esse assunto idiota. Vamos falar de jogos. Peraí. É, eu queria falar dos jogos. Que... É, mas voltando naquele assunto idiota, aquilo tava da hora. Vamos naquela. É que eu lembrei agora, eu tava pensando agora. Uhum. Que, tipo, beleza, ele é todo digital, isso aqui. Então quer dizer que tem atualizações pro seu Furby? Você tem, né, um firmware pro seu Furby, você pega e entra no site do Furby.com e abaixa a atualização de 2.3,4 pro seu Furby. Você atualiza isso aí. Realmente é uma pergunta interessante, porque se tem firmware de Furby, tem mod de Furby. Imagina, tem, tipo, cara. Dá pra você ser o fazer seu um Furby, Furby que xinga. O Alpatino, que foi lá, tipo, o Jim Belucci, tá ligado? O Furby esse cara fez. É, sabe? Porque, tipo, se o Mickey me dá as direções no Waze e o Snoop Dogg dá as direções no GPS, o céu é o limite, de verdade. Cara, tá tipo... Furby Al Pacino, velho, a gente precisa disso, e cara. Ia ser muito louco. Cara, né? Se tiver um Furby Al Pacino, eu desembolso 800 conto pra comprar essa porra só pra ter um Scarface peludinho e bonitinho. É, então. Falando assim, fala... Eu tô my little friend, piscandinho, tá ligado? É, piscandinho. Ia ser louco, já pensou? Cara, tipo, você podia ter, sei lá... E daí pega o da comidinha pro... O Furby do Mussum, tá ligado? Ia ser muito da hora, mano. Cara, o Furby do Zacarias. Imagina, cara. Tipo, todos os batons que você aperta, ele faz... Ia ser louco, velho. Cara, imagina, tipo... Mod de Furby. Um dos apps do Furby dos Scarface é dar carreiras de pó pra ele, tá ligado? Isso é assim, hilário. Se você joga uma farinha de rosca no Furby, ele... dá aquela dançadinha. Ele dança... Ele bate as asinhas e mexe de um lado bate pro outro. Exatamente, mano, isso é louco isso. Cara, mod de Furby. Cara, então hackers do mundo, hackeiam Furbies e fazem. Você que tá ouvindo o nosso podcast na Deep Web, é hora de fazer esse bagulho rolar, cara, mano. Cara, bota um Alpatino num Furby, pelo amor de Deus, cara. Não sei, qualquer outra coisa. Cara, bota a voz do Morgan Freeman. O Christopher Walken, tipo, o Christopher Walken completamente desligado da vida, assim, tipo... you are my little friend. Give me some food. Esse é louco, o cara, Furby do Chaves. O assim. Furby do Chaves. Esse é engraçado botar vozes graves e sérias no Furby, tá ligado? Botar o Barry White. Se tivesse o Furby do Cid Moreira. Cara, tá imagina, ligado? Narrando a Bíblia. Bota o Cid Moreira narrando a Bíblia do Furby, cara. Mano, isso é real. Esse isso mod ia dar uma grana, mano. Cara, ia ser lindo, Furby, cara. Furby tinha que entrar nessa vibe. Cara, ia ser maravilhoso. Porque eu não cara. Quero um amigo, eu quero um mentor, tá ligado? Eu quero o Furby do Cid Moreira. Eu quero o Morgan Freeman sendo meu Furby. O Neil deGrasse Tyson. Furby. Imagina, ia ser louco. Eu quero o cosmos inteiro no meu Furby, tá ligado? Eu acho que pra não custar muito, eles podiam testar fazendo o Furby do Stephen Hawking. Imagina, tipo, cara. Eles podiam fazer com qualquer, eles só podiam abrir um computador e fazer. O Furby tá com pronto. Voz de robô ia ser lindo, cara. Eles só colocam o nome do Stephen Hawking se ele deixar, senão eles só soltam cara, como o Stephen Hawking... Furby físico, cara, tá ligado? E o Stephen Hawking é tão fanfarrão que ele ia topar essa porra, velho. Ele ia falar, tipo, mano, demorou, é nóis. Eu sou famoso, eu tenho um filme... Essa é outra vibe. Vocês viram a lista de indicados ao Oscar? Não. É louco, velho. É mesmo? Aquele Birdman tem, sei lá, 10 indicações. Então, eu vi essa... E o Hotel Budapeste, ele tá, tipo, é ele e o Birdman. Os então, dois isso que tem engraçado. Um trilhão de indicações. Eu vi uma notícia sobre isso hoje. E daí eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, caralho, saiu um filme do Birdman, velho. É, não, não é do Birdman. Ah, é, não é esse. Não é do Homem Pássaro. É um bicho genérico no universo em que existe esse. É, tipo, é um cara. E é o Michael Keaton e é a boca pequena dele, cara. É. Isso que é mais engraçado. Michael Boquinha Keaton. Eu sempre fico imaginando como é que ele deve. Deve ser mó treta comer sucrilho estando a boca do Michael Keaton, tá ligado? Tipo, ele. Ih, deu câmera na minha boca, tá ligado? Deve ser uma treta comer sucrilho estando a mão do Michael J. Fox. Imagina, nossa! Pesado! O resto ok, acho que eu posso dar um jeito. Isso dá-se um jeito, né, Michael Keaton? Compra colherinhas, tá ligado? Sei mas lá, é louco, mano. Eu não achei que o Hotel Budapeste fosse ser. Na verdade, eu não entendi. Ele foi indicado a melhor filme, a melhor diretora, melhor roteiro. É, o roteiro foi isso que eu achei soube, esquisito. Só. Então, eu só soube disso. É, então, é engraçado. É porque eu acho que, sabe o que que é? A gente tem que lembrar que Oscar não necessariamente está lá para premiar os grandes feitos do cinema no ano, sabe? É mais tipo, quem que a gente vai dar um tapinha nas costas esse ano, sabe? Então, e o Wes Anderson já tá nesse contexto realmente faz sentido. Sabe, tipo, ele já tá cozinhando ali, faz tempo e tão pagando, é, tipo, é eu acho que é isso, assim. E o outro, o Birdman, também, ele é dirigido pelo Inharitu. O Inharitu, Inharitu. Então ele é outro, entendeu? Que já tá também cozinhando faz ali, tempo, já soltou tá uns bons roteiros. Tá na correria. Entendeu? Então faz sentido. Mas faz sentido. É, tipo, é político, né, cara? Por isso que eu meio que parei de assistir Oscar. Eu lembro que, tipo, quando eu tava fazendo faculdade e tal, de cinema, aí era tipo, nossa... Era o campeonato nacional, mano. Era a Copa, o bagulho. Exato, era louco. Exato. Era agora Copa. Eu nem tenho TV mais, daí eu não tenho escolha. Mas, cara, isso que é interessante. A gente pode fazer, tipo, um stream, que nem a gente fez no Natal. A gente pode fazer um stream de, tipo, assistindo o Oscar. E a gente comenta, tá ligado? Em cima e só falando umas bosta, cara. De sono, né? Assistir o Oscar e comentar, tá ligado? Vamos, tipo, comprar várias drogas e a gente usa e assiste o Oscar. Não, vamos começar a anunciar amanhã, então. Vamos. Tipo, a única cobertura do Oscar on drugs. On drugs, que vai ter, cara. 2/3 on drugs, pelo menos. É. Tipo... A gente bota drugs na sua bebida aqui. É. E daí eu morro, tá ligado? Tipo, então, e aí, Raul, o que você tá acha? Daí eu tô tipo. Eles estão vindo atrás de mim, mano. Mas então fechou. A gente vai fazer a cobertura do Oscar on drogas. E. Isso o quê? Daqui a um mês e meio, mais ou menos, é dia 27 de fevereiro, eu acho. É final de fevereiro. Não faço a menor ideia, cara. E faremos isso. Tá prometido, vocês podem cobrar mais do que vocês cobraram o rolê do Trapped in the Closet, porque esse a gente tem certeza que vai acontecer. Aquele a gente também tinha, mas esse tem muito dinheiro em jogo, ao contrário do outro. Então esse vai rolar. Por enquanto, nós vamos apenas fazer um rápido intervalo. Vocês podem curtir esse som por breves 3 segundos e daí a gente volta. Beijos. Nós. Bem-vindos de volta, eu espero que vocês tenham gostado desse pedaço de música. Se vocês não sabem que música é, azar o seu, você vai ter que passar o resto do programa imaginando e depois você não vai ligar mais, porque o programa acabou e você só vai querer ir pra sua casa, ir no banheiro, sei lá. Mas se você sabe quem é, você é o cara, se você sabe quem é, você definitivamente é o cara, você tá ganhando a medalha honorária do Prêmio Navio Pirata do Bruveiro. Parabéns. Você pode retirar na Avenida Paulista, número 780. Estaremos esperando das 7 às 6. Nós agora vamos começar pela primeira vez uma sessão crocante, gostosa e magnífica que não é de perguntas. Uhum! E essa sessão tem o som de... Tá bom. Exatamente, essa sessão num novo quadro incrível e que promete muita treta e polêmica chamado... Por favor, Pedro Falcão, você que cunhou o termo, qual é o nome desse quadro? Começamos agora o Grand Prix da Treta! No que consiste o Grand Prix da Treta? Basicamente, o Grand Prix da Treta é o momento... Porque muitas pessoas reclamam que todo mundo concorda com tudo no Navio Pirata e eu falo, ei, não é verdade! E eu saio na mão com os meus brothers o tempo todo! Nós temos um clube da luta! E que eu não deveria falar, né, se ele existe. Então, mas e na real a gente discorda de várias coisas, principalmente de coisas ridiculamente banais. Quanto Sim. mais banal a coisa, mais a gente mais discorda. Mais discórdia causa, tá? Exatamente. Então, nós resolvemos fazer, agora acho que em 2015 isso vai rolar algumas vezes, de... algumas Se a gente lembrar, vai rolar. Se a gente lembrar. Que é o Grand Prix da treta, que basicamente nós discutindo e coisas e falando o meu é melhor e o seu não é. O seu é mó sucks. É isso que a gente vai fazer. Meu é mó rocks, seu é mó sucks. Mas só sobre coisas importantes e relevantes. Sim. E pra começar o Grand Prix da treta com uma coisa que realmente demonstra o grau de seriedade que nós estamos levando esse assunto, o tema de hoje é... Quer que eu fale? Quer falar? Vamos respirar. Vai lá. Pronto, agora você pode falar. Quer que eu fale? Por favor. Tá. Eu tô me preparando já faz uns meses pra poder falar isso, porque tipo, é de uma tamanha seriedade, tá ligado? O assunto, o tópico da nossa treta de hoje... são salgadinhos. Yeah! Salgadinhos! Salgadinhos! Hoje nós vamos defender com toda a garra, suor e fervor e salgadinhos, os nossos salgadinhos favoritos. Você quer começar? Esse era pra ser um debate justo, mas o Falcão, ele quis... Falcão trapação? Ele quis o cheater do debate, sabe? E daí ele trouxe o salgadinho favorito dele. Na verdade, ele trouxe só porque ele queria mostrar a embalagem. Cara, minha embalagem ganhou prêmio. Chupa embalagem essa fofura. Que ganhou prêmios de design, meu. Mas eu não sei, toda vez que eu imito um cara babaca, eu imito Faustão, tá ligado? Por alguma razão. Mas então... nós estamos aqui com o primeiro salgadinho. Eu vou narrar isso como se a gente estivesse leiloando bois. Estamos aqui com este primeiro salgadinho. Ele tem uma espessura de 2 milímetros. Mas na real, cara... Lê os valores nutricionais, os ingredientes. Na real, eu tava passando... Eu não tava conseguindo me decidir qual era o meu salgadinho favorito, né? Porque, sinceramente, não é uma pergunta pra ser levada, assim, levianamente, sinceramente. Eu tenho certeza de quais não são os favoritos, mas os favoritos, Exato. Você não pode simplesmente falar, não, é isso e acabou, sabe? Tipo, vários fatores estão envolvidos na seleção de um salgadinho favorito, sabe? São predileções muito específicas, sim, né? Então, eu estava no caminho pra casa, eu ainda estava indeciso, aí eu falei, pô, tá meio quente, vou comprar uma água, aí eu entrei na lojinha, eis que me deparei com a resposta. Que é hoje o meu salgadinho favorito, já sempre... Hoje ou sempre? Não, calma. Meritíssimo, calma. Hoje ele tem uma nova embalagem, ele vem numa nova roupagem, mas eu curtia muito na época de recreio da escola, que vinha numas embalagens pequenininhas, era toda... Na hora da merenda. Na hora da merenda. E eram umas embalagens meio minimalistas, assim, flat, sabe, que nem a Apple faz hoje, meu... uma chips tá lá faz muito tempo, meu amigo. Aliás, não sei se é da Perdedores. Uma chips, acho que é da PepsiCo, enfim. Mas sem mais delongas, por favor. O meu salgadinho favorito é Lay's original. Batata lisa frita. Porque até nisso você é normalzão, até né, cara? Até nisso eu sou normalzão. É o mais normalzão possível. Mais normal possível, dos salgadinhos, né? De todos os tempos. Sim, cara. Não tem gosto de nada, tem gosto de sal, tá ligado? Tem gosto de sal. Eu gosto dessa simplicidade, entendeu? É um salgadinho de caráter, sabe, Daniel? Porque... Batata lisa é tipo o Keanu Reeves dos salgadinhos, tá ligado? Tipo, saca? Ele é aquele personagem que você pega e bota em qualquer lugar, porque ele nunca muda. Oi? Ele nunca muda. Exato, né? Ele preenche qualquer lacuna, então tipo, foda-se. Então, sabe? Mas porque eu gosto da simplicidade quase poética da lei, sabe? Que, como você bem disse, é batata, sal e a sua crocância, sabe? Então, fala sobre os pré-requisitos que te levaram a escolher esse como o grande salgadinho. Então, primeiro... Porque isso daqui não é brincadeira, Pedro Falcão. Exato, esse bagulho é sério. Você tem razão. E o lance é que logo na... Eu acho que assim, são vários fatores, né? Um deles eu posso observar logo aqui na embalagem, que logo embaixo das batatas super crocantes e fininhas está escrito crocante e fininha. E eu gosto dessas duas coisas. Então, pra mim, eu acho que são duas coisas importantes quando no assunto é salgadinho. Você não gosta tem de torresmo, então? É crocante, gosto. Porém grosso. Mas não é um salgadinho. Onde que é? Necessariamente, ele é um salgado. Um salgadinho de Deus. Salgadinho de Deus, é um talvez. Salgadinho de Deus. Mas, então, ilês é isso, entendeu? Crocante e fininha, cara. E eu gosto de coisas crocantes, como salgadinhos, por exemplo. É, eu acho que todos... Todos os crocantes são... Todos os crocantes, né? Todos os salgadinhos são crocantes, cara, tipo... Todos os crocantes são salgadinhos também. Também. Mais ou menos. E bem fininho, assim, é leve. Você bota na boca, despedaça de um jeito gostoso. Não é que nem, por exemplo... Eu gosto também da Pringles original, por exemplo. Porém... Da original. Não, a normal. Porque, por nessa... favor, não me venha com essas pataquadas de cebola e salsa. Exatamente. Enfim, não, nada contra também, né? Mas cada um com a sua batata, né? É tipo o diplomata do salgadinho. Nada contra, porém, eu tenho uma grande afeição apenas pelo original. Mas enfim, e a Pringles, ela é boa também, ela é super viciante, né? Ela tem o fator viciante dela 10. E 10 de 10, 5 estrelas, né? E assim, só que o problema é que a Pringles, ela começa a acumular no fundo da sua boca como uma batata mesmo, como uma massa de batata. Você parece que você está comendo um pedaço fino de batata, bem servido, bem articulado. Direto, sabe? Da horta. Direto da horta do vovô. Do vovô. Do vovô. E do vovô batata. E, enfim, é isso, cara. Essas são as minhas razões. E é isso. Eu estou comendo. E eu trouxe pra cá pra vocês... Pra ver se você compra a nossa opinião. É isso. Além então, disso, né? Também, obviamente. Você acha que esse tribunal é uma chacota? Cara, eu uso Game Shark, cara. Game Shark no debate. Do Grand Prix da treta. Exatamente. Mas Daniel é W. Ponto, qual, por qual favor. Quais são os seus pontos contras aí? Fala aí. Vai, seus corno. Cara, eu já falei, cara. Esse laser é tipo Keanu Reeves das batatas fritas, cara. Tipo, Salgadinhos, ele tá tipo lá. Tá ligado? Tipo, você bota ele no rolê, beleza, foda-se. Você bota ele num casamento, beleza. Mas foda-se. Você não vê uma apreciação, não tem uma certa apreciação na flexibilidade de um salgadinho desse, por exemplo? Cara, é que eu acho que, tipo, salgadinhos lisos, eles servem pra você botar em coisas, tá ligado? Entendeu? É, tipo, o bom é que esse negócio nunca vai dar errado. Exato, tipo, o salgadinho liso serve pra você pegar e botar num dips ali, tá ligado? Alguma coisa do gênero. Tipo, eu não sei se ele, sei lá, whatever. Você desistiu no meio do argumento. Eu não sei se... Batata. eu acho bom. Mas o problema é que ele não vem num pacote gigante. Esse pacote é o máximo que eu consigo comprar de Lay's de uma vez. Cara, isso só. É verdade, cara. Ele é um salgadinho meio... exclusivo, né? Ele é, tipo, meio que segregador, assim. Tipo, ele é um salgadinho pra você, tipo... ele é um pouco white power. Ele é um salgadinho meio nazista, assim, tá ligado? Salgadinho white power? Tipo, você não é um rolê muito dos brothers, assim, tá ligado? Tipo, você leva pros brothers, mas fica meio puto que os brothers estão comendo seu Lay's ali, tá ligado? Saga, tipo, não é tipo... É, vem numa embalagem de Yakult dos salgadinhos, né? É, exato, vem tá ligado? Tem três batatas dentro do você, tipo, você não dá um gole de Yakult pro seu brother, que se foda, tá ligado? Você não, tipo, o seu Lay's, assim, tipo, eu tô catando Lay's aí porque foda-se, tá ligado? Mas, tipo, não é, tipo, tamanho galera, tá ligado? Então... Tamanho galera. Saga? Isso, eu acho que eu concordo. Uhum. Isso... Assim, eu tô olhando aqui, tem 90 gramas, né? Então. Essa embalagem. Eu acho que nada... Eu acho que, assim, deveria ter... Os nossos políticos deveriam se preocupar com coisas sérias. Nossos políticos deveriam se preocupar com coisas sérias, por exemplo. Como determinar que salgadinho vem apenas acima de 100 gramas. Não é cabível você fazer isso é enganar o povo brasileiro. Sabe qual é o problema, cara? Os comunistas, cara. Isso é ditadura comunista, cara. Eles estão tirando os salgadinhos das nossas sacolas. Exatamente, pra dar pros cubanos. Pros cubanos. Entendeu? E é foda isso. Então eu acho que... isso realmente eu concordo com você. Porém, eu discordo em relação a essa coisa que não é dos brothers, sabe? Porque veja bem o design dessa embalagem, entendeu? Você abre ela de outra forma. Você abre ela meio que de... Como, imagina se você pega um saco de salgadinho normal e vira do lado. E você corta ela... Na parte de cima dessa se vida. Tem uma primeira palavra que identifica uma coisa como dos brothers é design. Olha o design, design com certeza. Óbvio. O salgadinho da terra. Mas o design importante aqui, porque quando você abre um salgadinho, ele vira tipo uma bandejinha, sabe? Uma bandejinha. Então, assim... Mas não é porque é uma bandejinha, que é pros brother, entendeu? É pros Pode brother. Ser seu próprio prato de comida ali, entendeu? Eu acho que, na verdade, pensando bem aqui, assim, na verdade, não é nem dos brother, né? É meio do cara, da pessoa solteira que não tá afim de sujar um potinho. Exato, exatamente. Tipo, ele é a versão salgadinha daquelas comidas de micro-ondas, tá ligado? É verdade, sabe? Verdade. É, mas, enfim, eu gosto. Chupa, bem, ninguém chupa está, haters. Ninguém está tá te negando o direito de gostar do Keanu Reeves do salgadinho. Acho que esse é o problema da Lays. Ninguém. Jesus Keanu Reeves. Jesus Lays. O problema da Lays é que ninguém não gosta. Ela só tá lá. Ele tá ali. Então, exatamente, bom, não tem nada de excepcional, tá ligado? É, ela não é um Doritos. Ô, louco! Ô, louco! Doritos é definitivamente o salgadinho dos brothers. Doritos é tão bom que até a sujeira dele dá pra você comer. Porque ela gruda em você. É, tipo, a sujeira não vai pro chão, ela fica no seu dedo esperando você chegar depois. Olha, tem mais salgado. É o melhor salgadinho. E segundo, que ela vem num pacote gigante. Não tem nada, nossa, não tem nada mais emocionante que um pacote gigante de Nutella e Doritos. Não que você vá comer os dois juntos, mas são coisas que emocionam, sabe? É tipo o Grand Canyon, o umbigo da terra, a Paulista. Umbigo da terra. Doritos é o melhor, ele é étnico ainda. Ele é um salgadinho, é um salgadinho pró-México. É tipo. É um salgadinho étnico, mano. É o melhor salgadinho. Peraí. Ah, por favor. Eu acho que muito pelo contrário, se você quer saber. Por quê? Se tem algo que o Doritos faz, é denegrir a imagem do mexicano. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, acho que não. Eles jogam a cultura mexicana dentro de um saco plástico e chamam aquilo de tradicional. Não, e veja bem, cara, tipo, quando você lê Doritos, você não pensa em mexicano, você pensa no gordo maconheiro jogando Halo e comendo Doritos, tá ligado? Saca? Tipo, a última coisa que você pensa é um mexicano quando você come Doritos, cara. Essa a última coisa que eu penso é mexicano é Lays. Sabe por quê? Porque não está atrelada a nenhum valor cultural. Onde está Lays na cultura da. Isso daí é ataque ao orador. Ataque ao orador. Debata direito, filho da puta. Argumenta nessa merda. Eu duvido que Jesus Cristo, o bom homem carpinteiro simples que ele é, ia escolher um salgadinho white power. Cara, ele comia lascas de madeira, ele não comia salgadinho. Salgadinho, tá ligado? E eu falo de Doritos também, tipo, veja bem, cara. Eu já comi minhas grandes porções de Doritos ao longo da minha vida. Mas o problema de Doritos é que ele é o seguinte: ele é um salgadinho solitário. Magnífico. Não, não, ele, delicioso. Ele é um salgadinho solitário, você mas não no sentido. Ele é o melhor de todos? Ei. Ele é um salgadinho solitário, mas não no sentido de que você não come com as outras pessoas, mas um salgadinho solitário no sentido de que você não pode fazer mais nada enquanto você come Doritos, tá ligado? Tipo, você não pode pegar e jogar videogame comendo Doritos. Você não pode pegar, tipo, digitar um bagulho comendo Doritos, porque você vai espalhar pó de Doritos em todo lugar que que se encostar, tá ligado? Não dá pra existir comendo Doritos, né? Tipo, você olha pra sua mão e você pensa o tempo todo que você é um monstro, tá ligado? Que você assassinou alguém, sabe? E no caso é um triângulo de milho com um gosto estranho e químico, sabe? A fita é que, tipo, você pode lamber os seus dedos e tentar tirar o pó de Doritos, mas ele nunca vai sair de lá. E mesmo assim, você substitui... Lógico que vai. Cara, o seu dedo vai continuar grudento, cara. Pra quem tá com um cigarro escorregando no dedo agora, cara, você tá falando demais. Cara, eu... Olha só, cara. Tipo, Raoni tá, mano, tá? Mas, cara, tipo, você não pode fazer nada comendo Doritos, cara. Doritos é o mais sincero do salgadinho. Você sabe onde a sujeira está. Enquanto o dedo de vocês dois tá coberto de gordura invisível... O Doritos fala, ei, amigo, por favor, não vá sujar suas coisas. Olha eu aqui, eu sou um perigo para suas roupas. Não é igual o Lays, que cobriu sua calça de batata. Doritos não, ele é dos brothers. Pronto, agora não está mais. É. Não, Doritos é o melhor, salgadinho, como pode? Um minuto para eu pensar. Então, mas no tipo, o foda de Doritos é que imagina assim, uma pessoa de pé... comendo Doritos e, no máximo, tipo, umas pessoas em volta pegando Doritos e, tipo, não rolando mais nada a não ser essa pegação de Doritos, tá ligado? Tipo, você não pode fazer nada a não ser comer Doritos. Você já reparou em pessoas comendo Doritos em festa? Dá uma reparada. Eles têm meio que vergonha do que eles estão fazendo. É, cara. Pode reparar. Ninguém pega, tipo, puxa, que ideia genial. Vou comer muito mais disso daqui durante toda a festa. Não, não. Todo mundo ali gosta. Mas eles olham e, tipo, pegam um, né? Tipo, pra fazer uma sala. Não, é. Sabe? Tipo... É o que eu faço, cara. Tipo, eu prefiro pegar, tipo, sei lá, eu pego um Doritos, daí eu encho a mão de torcida, tá ligado? É muito mais sincero. Saca. Isso, né? É muito mais sincero. Em que festa que vocês vão que tem Doritos? Cara, algumas, cara. Em que festa que vocês vão que tem Doritos e fofura do lado? Não, peraí, eu nunca mencionei fofura. Você acabou de mencionar fofura e está gravado. Torcida da fofura? Torcida, é da fofura. Ah, então tudo é da... Cara, mas tem como chama? É daquele bicho bizarro, aquele Pokémon do inferno. O fofinho, ele é o fofinho. Ele é a fofura, tá ligado? Ele incorpora a fofura. Criatura fofura, tá ligado? Ia ser muito da hora se ele chamasse fofinho. Fofura, tipo fofinho. O Tony the Tiger, assim, você pega a caixa do... Você pega um pacote de fofura e tá escrito o nome dele do lado. Fofinho. Fofinho. Mas, por favor, qual é o seu salgadinho favorito? Então, eu tinha entrado nesse debate pensando... Ah, eu vou defender o Ruffles de cebola e... O Ruffles, não. O Pringles de cebola e salsa. Não. O Ruffles? Não. Calma, não acabei. Eu ia defender o Pringles de cebola e salsa. Ruffles ou Ruffles? Ruffles. É, então, isso que eu... No Mortal Kombat, você jogava com o Raiden? Raiden. Eu jogava com o Christopher Lambert. Mas enfim, eu ia defender o Pringles de cebola e salsa, mas daí eu falei, mano, tipo... É meio unânime, tá ligado? As pessoas gostam de fucking Pringles, cebola e salsa, tá ligado? Tipo, então eu falei, não, eu não vou defender, tipo, fucking Ryu do bagulho, tá ligado? Eu vou defender o fucking Blanca do bagulho, tá ligado? Eu vou defender o torcida de cebola e salsa, cara. Ô, louco! Torcida de cebola e salsa, cara. Polêmico, cara. As arquibancadas estão... Aquele momento que todo mundo vai falar... Aquele momento que passa aquele cara, tipo, puxando a própria cara. Não! Tá ligado? Alguém bota a mão na cabeça e fala, o quê? Eu não compreendo! Eu vou até acender um cigarro novo. Ele vai até acender... Vai, acende um cigarro. Assim, isso. Ele tá... Agora é treta. Cara, agora é treta. Cara, torcida de cebola e salsa, cara. Começa pelo fato de que, tipo, mano, ele já incorpora ali o gosto de cebola e salsa que todo mundo gosta, tá ligado? É unânime. Todo mundo gosta de cebola e salsa. Cebola e salsa é uma parada deliciosa, tá ligado? E o que acontece? Ele é um salgadinho da galera, tá ligado? Sacou? Você pega e despeja ali, tá ligado? E é um salgadinho da galera de todos... O negócio acabou de virar um golpe de marketing, cara, tá ligado? Tipo, sim, cara, ele é um salgadinho da galera em todos os termos, desde o nome, tipo, torcida, tipo, salgadinho pra você torcer, comendo, salgadinho, tá ligado? Salgadinho da torcida brasileira. Vai, exato, você torce... Comendo torcida, tá ligado? Com seus amigos, torcendo, todo mundo junto ali, tá ligado? E segue ali adiante. O Jaoni até sentou no chão pra ouvir o bagulho. É porque daí fica mais fácil ninguém quer saber por quê. Tá, prossiga. E daí segue pela embalagem dele. Tipo, você vê que ele não foi feito pra estar dentro do pacote, tá ligado? Ele foi feito pra ser despejado pra dentro de um receptáculo de festa, tá ligado? E, tipo, ele é um... Objeção, argumentativo. E, tipo, ele foi feito pra você pegar e despejar numa tigelinha, tá ligado? Tipo, porque aquele embalagem é tão zoada que você fala assim, mano, ninguém vai chegar pro, tipo, é um salgadinho de galera, ninguém vai ficar, tipo, passando aquele cilindro de salgadinho. Então, obviamente, aquilo foi feito pra você pegar e tirar aquela bosta lá de dentro, tá ligado? E fora que o melhor de tudo, cara, acima de tudo, ele é um salgadinho que você pega e enche a mão. Sacou? Tipo, eles são pequenos, pequenininhos. Você pega e enche a mão de torcida. Isso e é verdade. E a goela abaixo ali, tá ligado? Ninguém vai encher a mão de Doritos. Cara, inglês. Sim, nunca. Exatamente. Fora que, tipo, ele tem uma... A textura dele é um meio termo entre... O que acontece? Você vê o torcida... Fica à vontade, tem tempo. Então, pode buscar as palavras. Tipo, você vê o formato do torcida, ele é uma almofadinha, tá ligado? É tipo um discurso lírico sobre Você tem, tipo, ali uma almofadinha, tá ligado? De salgadinho. Cada torcida é uma almofadinha. Um travesseiro de salgadinho. Oi? Um travesseiro de salgadinho. É, um travesseiro salgado de cebola e salsa. O que acontece? Nas extremidades da almofadinha, ele é hiper crocante, tá ligado? Ele é bem crocante. Na parte almofadinha do bagulho, que é o gordinho ali, ele é macio, ele dissolve na boca. Então, ele é frágil. Ele é frágil, exatamente. Delicado como um bebê. Exatamente. Delicado que nem um bebê humano. Você entendeu? Então ali, naquela uma almofadinha de, meu, poucos centímetros, tá ligado? Tipo, você tem duas texturas bem distintas, tá ligado? Tipo, coberto, envolvido por cebola e salsa, cara. Yeah. Feito pra todo mundo pegar e encher a mão com aquela bosta, tá ligado? E definitivamente dá pra sentir essa distinção num negócio pequeno desse que você colocou a mãozada na boca? Sim, cara. Lógico que dá. Você tem certeza disso? Tenho, cara. E você sabe disso, cara. Você tá perguntando isso pra tentar me difamar, mas você sabe muito bem disso. Você fala assim, caralho, ele tem razão, cara. Ele tem razão. Cara, eu tenho apenas um problema com o torcida. Que eu acho que, assim, existe uma diferença entre você ser... O Raoni já tá rindo aqui. A gente vai a Constança Pascolato, que ele, tipo, não, a gente vai baixar o volume desse debate. Veja bem. Eu vou, esse jogo vai ser no meu ritmo. Vai lá. Porque, assim, existe uma diferença entre ele ser da galera e ele ser um salgadinho verdadeiramente popular, do povo, da classe trabalhadora, sabe? Porque o lance é o seguinte, cara. Você acabou de inventar o argumento mais difícil que eu já ouvi na face da Terra. Como assim? Ele é da galera, mas não é popular. Não, e veja bem, disse o cara que tava defendendo leis, tá ligado? Tipo, porra, tá ligado? Não, mas eu nunca disse que o meu fosse popular. Mas tudo então, bem, siga adiante, vai. Eu estou falando, e quando eu digo popular, eu digo de fato do populacho. Sabe? Do fato da população brasileira, aquela população trabalhadora que pega o busão, chega em casa e, sabe, tem que assistir novela, sei lá. E eu achei uma coisa bonita, e tem uma certa poesia justamente nessa imagem, mas eu acredito que este salgadinho, um pouco, tipo, ele, digamos, é um certo usurpador dessa imagem do trabalhador, do popular. Então, elabore, vai. Porque se você, de fato, pegar ele, você vai olhar que eles são todos iguais, eles são feitos com máquinas, grandes máquinas, as máquinas que movimentam o capitalismo. Tá inventando coisa pra discordar, tá ligado? Vai. São as máquinas que movimentam o capitalismo e movimentam justamente o sistema opressor dessas famílias que comem o salgadinho. Você tá entendendo? Cara, então, o lance é o seguinte... Você é o cara do Leis? Só pra eu saber. Só pra eu ter certeza de quem eu tô ouvindo. O que que tá acontecendo? É, eu tô tentando arranjar um trampo lá. Vai, tá conseguindo. Tá saindo muito bem. Mas, enfim... Apenas dizendo, entendeu? Porque ele existe... ele, na sua vã tentativa de chegar... Não, ninguém tá te pressionando, pode ir. Na sua vã tentativa dele chegar no simples, ele acaba sendo o repetitivo, ele acaba sendo aquilo que é repetido, a exaustão, a reprodução, a reprodutibilidade em massa da cultura brasileira está representada naquele salgadinho, entendeu? E eu acho que tem um pouco dessa questão ideológica por trás. Quanto custou 90 gramas do seu salgadinho mesmo? E um quilo de torcida, tá ligado? E tipo, mano, numa boa, cara, é fofura, velho. Sacou? Você quer alguma coisa mais, tipo, do povo do que fofura, cara? Pois é. É fofura, velho. Tipo, mano... Não, mas é verdade. O resto, todo o resto eu concordo. E fora que, tipo, convenhamos. Acho que o único jeito... Eu vi. Concorda mesmo. E fora que o único jeito de você driblar essa máquina capitalista aí, opressora, é você pegar as batatas e cortar e fritar e fazer você mesmo, tá ligado? É verdade. Ou comprar batatas do Coreia do Norte, tá ligado? Tipo, ou comprar um duende sentado no cogumelo. Um gnomo sentado no cogumelo. É a única coisa que você não pode dar descarga. O único jeito de driblar a máquina opressora do capitalismo é dando dinheiro pro hippie da Paulista. É dando dinheiro pro hippie. pro homem branco de dreads que tá vendendo um gnomo em cima de um cogumelo. Foda, mas é. É, cara. Enfim, eu acho que torcida, tipo, mano, é louco, velho. É. Eu gosto muito de todos os outros salgadinhos, mas quando a torcida tá em jogo, mano... Posso falar? Eu acho que você... Aí, esse sim tá sendo pago. Quando a torcida tá em jogo. Toma. Mas eu acho que você me conquistou, Daniel. Sim. No momento que você falou da crocância específica desse salgadinho. Sim, cara. Ela é realmente, como bem dizem na indústria, né, a crocância... É diferenciada por zonas, não é? Sim, cara, salgadinho. É tipo... É crocância geográfica. Crocância geográfica, exatamente. Como já diriam os experts. os espertos. Os sommeliers de salgadinho. É tipo um ditado da indústria. Como dizem na indústria, a crocância é dividida por zonas. Tipo, o quê? Quem nunca ouviu isso na indústria do salgadinho? Tipo, poxa vida, sommeliers, mano. Agora, uma coisa... É polêmico aqui. Vai lá. Aquele pacote da Elma Chips, roxo, que tem vários bagulhos de salgadinhos diferentes dentro, aquilo é uma heresia? Cara, aquilo é permitido? Cara, eu acho assim, eu acho que a ideia é muito boa, mas eu acho que ao mesmo tempo que a ideia é muito boa... É Larica, boa, né, o nome? É isso, é Larica, acho que é isso, não é? Cara, eu acho que é isso. Cara. Não, qual é o nome do... Tipo... Ah, porque em inglês é Mantis, né? Que é Larica, entendeu? Tá. Por isso que eu tô dizendo. Mas aqui então... eu acho que é salgadinho da festa, fiesta. É uma bosta assim. Galere. Manos. É que, tipo, eu acho assim... Eu queria notar o quanto a gente tá informado pra esse debate. Vê, né? Prossiga. Mas eu acho que o conceito do salgadinho, multi-salgadinho ali, é muito bom, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, eu acho que quando você bota 3, 4 tipos de salgadinhos diferentes, às vezes no mesmo saco, nenhum daqueles salgadinhos tá dando 100% de si ali dentro, tá ligado? Sacou? Tipo, eles estão ali mais ou menos em grupo, tá ligado? Tipo, mas você não. Sabe, você não tá pegando a pura essência do baconzitos ou sabe, a pura essência. Sabe o que eu sinto? Que eles. Os salgadinhos que vão parar nesses conjuntos são os salgadinhos mais fracos da fábrica, entendeu? São os fracos, aqueles que não vão para os bons sacos. É o darwinismo da indústria da indústria de salgadinhos. Vai Ruffles nesse bagulho, mano. Vai Ruffles nesse bagulho, cara. O mais fraco. Dentre aqueles que estão lá, são os escolhidos mais fracos, sabe? Assim, esta batata não é digna para pertencer... É tipo o Hunger Games dos salgadinhos ali, tá ligado? É, o Hunger Games não é digna para pertencer ao clã Ruffles, tá ligado? Ele vai para o outro negócio ali, sabe? Para o Wasteland. É tipo o pacote dos bastardos. É, exato, o pacote dos bastardos, cara. Entendi. Você acha que devia ter um torcida com vários sabores diferentes? De torcida? Tipo, é, o torcida feijão mágico do Harry Potter, assim. Cara, eu acho que não, cara, velho. Eu posso falar, isso ia ser legal, sabe? Por quê? Porque todos eles são iguais. Então você não sabe o que você ia comer, ou você botar no seu nariz, ou, isso é verdade. Ou você de fato comer. É, imagina, né? Você pega uma mãozada inteira de salgadinhos de torcida. Mano, vamos ligar pra... Cara, ou a gente pode simplesmente pegar vários sacos de torcida diferentes, jogar tudo dentro de uma cumbuca e mexer com as mãos, assim. Caralho, gente, próximo encontro de bucas. Cara, esse vai ser a larica do Oscar 2015, cara. É isso, pronto, cara. Pronto, tá aí. É isso, essa vai ser a larica do Oscar, e a gente vai contando pra galera. Tipo, com as sensações. Caralho, cara. Parabéns, cara. Sensações, aliás, sensações é o nome de um salgadinho também, né? O que vocês acham de sensações? O que é sensações? Aquele lá que era tipo um Lay, só que com gostos. É, uma yakisoba, batata gourmet, tá ligado? É tipo. Esse foi... Salgadinho da punheta. Esse é o patriarca do salgadinho. É, o patriarcado do salgadinho. Dos salgadinhos gourmet, não é, cara? Que tem, o de... Como é que era? Era o de frango desossado. Tem um, camarão com limão. Literalmente, frango a passarinho. Que você fala, cara, sinto o limão, aí eu sinto o gosto da pele do frango e o frango. É tipo eu acho real. Isso bem assustador, cara. Eu acho isso bem assustador, isso é bem cara. Mágico. Isso é bem assustador, cara. Mais um negócio cara. Fino desse jeito. Mas sabe o que eu lance? Tipo, eu acho assustador pelo fato de que, tipo... É um gosto distinto de um determinado bagulho, só que numa textura que não é daquele determinado bagulho, tá ligado? Você tá comendo, sei lá, camarão com azeite, tá ligado? Só que crocante. Só que é um marshmallow. Tá exato, tipo... Não, mas eu tenho sensações de camarão com whatever, sim. Tá ligado? E tipo, camarão não tem aquela textura, mas você sente o gosto, tipo, aquilo dá uma destrambelhada no cérebro, tá ligado? O cérebro fica maluco, Fode o cérebro ali, é igual tá quando você mede... Quando você mede, não. É igual quando você morde o rolinho primavera, só que é de queijo. Desse modo esperando os legumes, daí é tipo uma massa. Que é isso? Que da hora. Mas pior que eu gosto. Mas tem um momento que é tipo quando você acha que tem mais um degrau na escada no escuro, assim. Você pisa em falso e quase cai, tá ligado? É bem bizarro. Mas sabe o que eu penso? Eu acho que esses salgadinhos são a confirmação de que nós vivemos uma simulação e tudo é uma mentira. Porque, tipo, quando você bota na boca uma porra de um pedaço de isopor feito de batata e, de repente, ele tem o gosto em sequência do camarão e do limão e, tipo, o azeite. É. É porque, cara, tipo... Tipo, aquilo tudo... foi programado. É, tudo tipo... programado. Aquilo, você acabou de comer um programa. Exato, assim, aquilo, um, arquivo, assim. Um hacker fez aquilo, não foi? Exatamente. Tipo, não é na química, é, é? Um digital. Exatamente. Mecânica. É, tá, é o que eu acho, entendeu? Então, tipo, eu acho que se de tudo aquilo é a prova que, tipo, tudo é uma mentira, entendeu? É. É isso que esses salgadinhos... Sensações quebram o Matrix. Eles quebram o Matrix. Exatamente. É basicamente isso. É um cara comendo uma batata, falando, tipo... Tudo é uma mentira! Ah, meu Deus! Esse mundo não é real! É o salgadinho da epifania. Olha o que essa batata fez! Louco. Então, todos concordam que nenhum salgadinho ganha de sensações, porque sensações roubou do nosso cérebro e pronto, acabou. O mundo dos salgadinhos foi corrompido por essa batata. Pelas sensações. Sensações é coisa, não é de Deus. É. Por isso que o pacote é preto, tá ligado? É um negócio assassino. Então, assim, velho. É, então é isso. Vocês têm argumentos finais? Nenhum, cara. Não, então foda-se. É, se você tá ouvindo isso, compra o que você quiser. Peraí, o Fogão quer defender o Keanu Reeves ainda. Na verdade, o que eu queria fazer, acho que a gente devia fazer uma votação aqui e pra decidir qual é o, entre os nossos, qual é o melhor salgadinho. Ou qual é o melhor argumento, pelo menos. Cara, mas eu acho que esse que é o lance, cara. Eu acho difícil cada um não votar no próprio, tá ligado? Entendeu? É, tipo, mas eu acho interessante os caras no convés votarem, tipo, entre cada um mandar o seu, sim, não sim. Só entre os nossos. Sim, e sim. Daí a gente definitivamente escolhe qual é o salgadinho oficial de 2015. Exato. É tipo a Pantone, assim, a gente escolhe um pra ser o desse ano. Vai ser o salgadinho que a gente vai comer em todos os podcasts. É, em todos os rolês. A gente podia mandar um e-mail, né, pra ver se eles mandam pra gente, pelo patrão, menos. Né? Patrão, né? Patrão é uma chips ou fofura. Tá ligado? Falou um patrão aí. Estamos aí. Loucos. Disponíveis para salgadinhos. Para ganhar salgadinhos de graça. Ficar bem gordo. É, então é isso, né? Ei, falando em salgadinhos, falando em crocância, eu sinto cheiro de fritura no horizonte. Você sente cheiro de delícias? De delícias, de crocância. De crocância. E cremosidade. De cremosidade? Uhum. Então fiquem com mais um intervalo virtual e voltamos já. Beijos. Estamos de volta, na verdade a gente nunca saiu, mas vocês não sabem porque vocês estão só ouvindo, então pior vocês, a gente pode estar gravando isso em outro dia, com outra roupa, o Falcão não tá mais de cueca, quem sabe, vocês estão assistindo no escuro. É, voltamos agora com aquela sessão que vocês ficam emocionados porque é sobre vocês, seus narcisistas. Vamos às perguntas. E respostas. Vai ter respostas também. Sim. É, não vai ser uma sessão unilateral em que vocês gritam no escuro e ouvem o eco de vocês mesmos. É todo lateral. Então, a primeira pergunta desse primeiro podcast do... Nossa, mano, que honra. Já pensou? É a primeira pergunta do primeiro podcast. Caralho. De 2015. Deus. Parabéns, Diego Silva, por estrear esse ano com a pergunta: esse ano a nova geração vai engrenar? Ah... Cara, eu acho que... Ó, eu já tô só jogando coisa de nova geração então, ultimamente. Então, acho que vai rolar assim, cara. Tá rolando, na verdade. Tá rolando, assim. Tem, tem umas coisas novas que estão legais. Sim. É, mas, é, sei lá, pensando aqui, tipo, Alien, Dragonagem. Dragonagem. É, tem umas coisas novas que estão bem legais e, porra, assim, pra mim... Eu tenho gente que discorda, mas chupa haters. É, que a nova geração começou com o Wii U. Porque, querendo ou não, foi o Wii U primeiro desses de sair e tudo isso mais. Isso é bem real. E, mano, se você não tá ligado, o Wii U é o console mais louco que tem Wii no momento, cara. É mó boludo. Tá só jogo fodido e, tipo, sim. Os Nintendo Direct cada vez mais, tipo, ah, oba, jogo, sabe? Tá foda, mano. Então, cara, o Wii U muito louco. Nintendo está com tudo, assim. Então, eu acho que sim, a nova geração já começou, inclusive. É, tipo... Próxima pergunta, então, de André Alves de Oliveira. Vocês acreditam em karma? Sim. É, acredito. Eu acho que eu acredito em todas as coisas que ninguém tem certeza. Cara, mas eu acho que... Exceto quando tem, tipo, uma organização, tipo, Deus é difícil, porque tem uns caras falando, tipo, é assim, o resto, como ninguém sabe, fala, pode ser. Mas eu acho que karma funciona de um jeito muito menos místico do que as pessoas falam, tá ligado? Eu acho que é uma questão de ação e reação, tá ligado? Você age de determinada maneira e daí, tipo, isso acaba repercutindo de uma maneira, tá ligado? Exatamente. Eu acho que eu acredito em karma prático. É, exato. Se você é um cuzão, vão ser cuzão vão com ser você. Vão ser cuzão, exatamente. E além do mais, eu acho que isso funciona de outras maneiras também. Tipo, sei lá, se você faz uma quantidade absurda de merda, isso vai ficar dentro da sua cabeça, tá ligado? Então, tipo, de um jeito ou de outro, você tá sendo pego por karma, meio que psicologicamente. Então acho que ele funciona de uma maneira bem menos mágica do que as pessoas dizem acontecer. Tipo, você não vai, sei lá, fazer cafuné num cachorro de rua e ganhar $1 milhão, tá ligado? Mano, você vai fazer um cafuné num cachorro de rua e você vai se sentir bem por causa disso. E é isso aí, tá ligado? É, mano. Às vezes você pode ganhar um cachorro novo por causa disso, tá ligado? O cachorro vai vir atrás de você e você vai ter um dog. Quem planta merda colhe bosta. É, exatamente. Apenas. Quem planta merda esconde os cheiros dos ursos. Quê? Essa é uma coisa que eu aprendi tendo um gato. Louco. E aí? Ah, isso é verdade? Eu estou lendo as perguntas. Próxima pergunta do senhor André de Araújo. Qual é o som mais da hora para ouvir deitado em uma rede? Vamos perguntar pro Falcão, que só ele tá deitado numa rede. É verdade. Qual que é o som mais da hora? O som mais da hora para se ouvir deitado em uma rede é o som de um ventilador. É, exato. Deixa eu ver se você fala assim, Nath Roots, que da hora. Pior que quando eu li a resposta, eu fiquei pensando, raiz, nossa, acho que vou falar uma música assim, assim, nossa. É. Aí eu tipo, puta não, né, na real, foda-se. A música do ventilador é mais legal. Ouvi Plantei Raiz na rede. É, enfim, foda-se. Próxima pergunta, João Luiz Santos. Ele pergunta, qual feature nos três consoles da nova geração vocês mais gostariam que existisse? Vale brisar fodamente. Eu quero um feature que automaticamente faz o seu cérebro entrar em brisa lisérgica. Quê? Não era pra brisar tanto. É bom, ele falou fodamente. É isso aí que eu tô fazendo. Acho Paulo que, realmente. Eu quero um feature que tenha cheiro. Esse é muito da hora. Você tem certeza? Videogame com cheiro. Esse é o tipo de tecnologia. Vai ser o melhor rolê. Que não foi criada por algumas razões. Primeiro porque a gente sabe que ela existe, visto que existe a porra dos sensações de camarão. Sabe assim? Imagina jogar um God of War com um bagulho de cheiro, cara. Cheiro de carnificina, enxofre e homem suado, então, tá ligado? Então, mano. Ia ser horrível, muito mais cara. Da hora. Não, que? Não, tipo, não. Cê... É porque você tá julgando só o cheiro. Você tem que julgar a experiência, mano. Ah, tá. Bom, tá bom, whatever. E você, Fogão? Eu acho que... Cara, eu gostaria que as coisas que eles prometeram existissem de verdade, sabe? Assim, tipo, eu gosto da ideia de você falar com máquinas e coisas. Tipo, eu passei um tempo com o Xbox One e eu realmente você conseguia fazer... Ah, liga, faz tal coisa, faz blá blá blá. Agora faz tal coisa. Tipo, e é, isso é legal, cara. Isso é útil. Você não depender de um controle pode parecer uma coisa... Oh, que ridículo. Coisa de futuro. Mas, mano, se você tiver uma inteligência ali... inteligente o bastante pra entender o que você quer dizer... Isso já tá bom. Já pra botar, né? Um filme na porra do Netflix. Tá, isso da é hora já, meu. É, eu queria que isso funcionasse em larga escala, sabe? Assim, que fosse muito mais foda. Porque aí ia ser muito louco ficar falando com o videogame, meu. É muito Forever Alone, né, também, mas... Então, mas daí eu queria que o videogame respondesse. Por isso que eu acho que o ideal, então, é o Furby Feature. O Furby você feature. Liga o seu Furby no videogame, você fala com o Furby, e o Furby manda o videogame fazer as coisas. Tipo, ei, Xbox, desliga. Desliga você, filho da puta, né? Tipo... Respondão, tá ligado? Daí é se você colocou o Mano Brown, o mod Mano Brown no seu Furby. Imagina o mod Mano Brown no Furby, ia ser velho. Louco, mano. Ia ser animal, cara. Mas enfim, próxima pergunta. Senhor Glauber Borges, esse ano já tá começando com altas tretas. Vocês acham que o universo tá concentrando o pior agora e depois melhora? Ou que esse é só um prelúdio de um ano inteiro de churume? Eu acho que o universo tá concentrando o pior agora, mas ele ainda tá concentrando, tá ligado? É, a gente não chegou no pior no ainda. No pior dos ele, piores a gente tá ainda. Tá na margem do pior concentrado. E daí vai ficar pior ainda. É, isso aí. Louco. Louco. É, Focão tá tipo comendo Keanu Reeves. Próxima pergunta do senhor Yuri Ortin Elst Bilesk. Primeiro Bilesk do ano. Como é que o Falcão tá sabotando o Falcão podcast? Tá sabotando o rolê. Filho da puta. É, próximo, vamos lá, Bilesk. Você foi sabotado, mas agora você voltou à rede. Ei, bucaneiros do mar, sem fim, mando duas perguntas aqui porque estou com saudades. Também estamos com saudades, senhor. Sim, senhor Mr. Bilesk. Saudes. Pergunta número 1. Vocês vivenciaram alguma treta na festança de ano novo? Não. Eu vou. Você também não? Pô, já tá bom, né? Ver o sol dando a volta. Ver a Terra dando a volta em torno do sol já tá. O sol dando a volta na Terra? Na Terra, desculpa, galera. Foda-se. Heliocentrismo é o meu cu. Então tá bom. Eu passei o ano em Ilhabela. num quiosque coisa. Não, não, não. Essa... Aguarde. E tinha, tipo, uma banda tocando, sei lá, samba, pagode. Vai saber que porra é essa. Eles estavam, tipo, eles sentaram... O grupo ficava sentado uns banquinhos de praça, formando um quadrado, tá ligado? Três bancos. Eles estavam lá de boa, daí eles terminaram a música. Um cara chegou bem no meio deles, que era um espacinho assim que eles estavam, tá ligado? Bem fechado. Um cara chegou ali, cumprimentou eles, e eles estavam, tipo, meio... Porra, essa, tá ligado? Quem é esse cara? E aí, né? Legal, você também. O cara tirou a camisa e abaixou a calça. Que? E pronto, só. E ficou de pé no lugar. Ele não pelado, se mexeu? Ele sem só... roupa, ele... no meio de todas as pessoas. Ele sempre chegou, falou oi e tirou a roupa? Ele chegou, falou oi, deu uma olhada assim e tirou a roupa. Tirou a roupa! Ele não fez nada depois de tirar a roupa? E ficou parado. Uau. Daí os caras ficaram tipo, que isso, cara? Que isso? Eles ficaram muito sem reação. Até que um deles, tipo, ele, depois do choque, ele falou, eu posso bater nesse cara? Ele, tipo, isso são precedentes pra eu bater nele. E levantou, falando, tipo, só que nisso um outro cara já tá falando, quem que tá com ele aqui? Ele, oh, o que vocês deram pra esse cara? Ele, daí veio um cara lá de trás falando, tipo, que porra, que aconteceu, tá ligado? Porque até aí ele já tinha colocado a roupa de volta, então. Daí esse cara foi lá, buscou. O cara queria bater nele, saiu gritando, tipo, leva esse maluco daqui, senão eu vou amassar ele. Amassar ele. Então eu comecei o ano não só, tipo, com um cara tirando a roupa no, na minha frente, como também aprendendo uma palavra nova. Um termo novo pra tretas. Isso foi da hora. Vou socar alguém. Eu vou amassar ele. Da área do Netinho. Da área, meu, da área. Leva esse cara daqui, senão a gente vai amassar ele. Daí, tipo, o cara levou o amigo dele, e eles foram, tipo, meu, não faz isso. Não faz isso. Meu! Do nada, eles estavam se quebrando. Como assim, cara? Porque o cara quis voltar, daí o amigo dele segurou ele. Tipo, o cara enfiava uns murros na orelha do amigo dele, tipo, violentamente. Nisso, todas as mesas em volta já levantaram, assustadas, de, tipo, o que eu vou fazer, tá ligado? O cara começou tirando a roupa, ele pode fazer qualquer coisa. Certeza que ele tem uma bomba na boca. Não, se ele tirou a roupa, dá pra você ver que ele não tem armas. Eu disse na boca, ele tava até escondido. Ah, tá. Ah, sim. Daí o cara voltou correndo pra onde ele tinha tirado a roupa no meio dos malucos. Nisso o cara que falou que ia amassar ele já levantou. Ele tava muito animado, ele tava muito na pira. Tipo, eu quero começar esse ano. Eu vou amassando alguém. E daí ele começou a empurrar o maluco. Todo mundo levantou, todo mundo começou a sair correndo. Foi louco, velho. Então, tipo, muito obrigado pela pergunta. Eu olhei pra TV como se ele estivesse lá. Se fosse uma pessoa. É como se a câmera estivesse ali. Mano. Como pode? Tipo, caralho. Primeiros minutos de 2015 e o cara tá tirando a roupa no meio de um bar, tá ligado? É, cara, PCP chegou no Brasil, cara. É a única explicação, tá ligado? Caceta. Loucura, velho. Enfim, segunda pergunta do senhor Yuri Archimedes Bileschi. Vocês fizeram alguma promessa pro ano novo? Se sim, qual? Se não, faça uma aí, por favor. Não, mas... Não fiz e minha promessa é que, tipo... Minha promessa é fazer o torcida Harry Potter. Minha promessa é... Eu vou beber água. Essa é a minha promessa. Eu decidi que, tipo, eu não realizo a maioria das minhas promessas, então eu decidi esse ano que eu vou pelo menos realizar alguma coisa. Baixar as expectativas, eu vou beber água. Seguindo essa onda de baixas expectativas do Falcão, eu acho que eu vou dormir melhor. É uma boa promessa, tá ligado? Vou tentar dormir menos escrotamente. Muito bom. Tomara que você cumpra. É. Eu vou fazer o torcida do Harry Potter. É verdade. Eu prometo que eu... Porque é uma dessas coisas que falam, tipo, que da hora que ia ser. E a gente nunca faz, tá ligado? Verdade. Eu prometo que eu vou levar isso. Cara, Oscar, adiante. Velho. Oscar 2015, a gente vai fazer essa Oscar porra. Oscar 2015 vai ser louco. Loucura, velho. E Mr. Blash, que tem um PS que jogar The Wind Waker, me lembra de vocês. Oh. Ah, que romântico. Porque Navio Pirata é um jogo que você passa o tempo inteiro no bar. Nossa, mano, por favor, né? Tá. Tá. Da hora. Eu tive a impressão que vocês gostaram mais antes de saber por quê, tá ligado? Acho da hora também. Então tá bom. Eu usufruo a ausência de empolgação, tá ligado? Usufruo. Tipo, enfim, próxima pergunta. Rodrigo Guerra. Ainda estou no meu período de forçadas de 7 meses. Parece tenso, mas não é. Fiquei jogando de sempre. Um LOL de tarde, um Diablo 3 mais à noite. E na madrugada sempre rola um game indie maluco. Mas pergunto pra vocês, senhores bucaneiros, qual é o sentido de todo esse calor? Alguém está se divertindo com isso? Eu não sei o sentido e eu não estou me divertindo. Ninguém está se divertindo. Eu acho isso ruim. Tipo... É horrível. Cara, eu sei que todo mundo me odeia já, porque eu sou normalzão. Sabe? Lá vem, lá vem. Mas... Vai lá, chiquitito. Eu gosto de calor, cara. Eu sei. Eu gosto desse calor, cara. Eu realmente gosto. Assim, eu concordo plenamente, eu completamente entendo que a sensação que, de merda que é o calor, muitas vezes, porque você fica suando, sendo tipo, não, sei lá, nada acontece, é horrível, assim. Mas eu gosto, cara. Cara, não tem nada mais horrível do que você, tipo, sentir o vento parado, tá ligado? Cara, eu acho... Você, tipo, assopra fumaça de cigarro e o fumaça fica parada ali na sua frente, tá ligado? Boiando, e você, tipo, nossa, que bosta, tá ligado? Tipo... Não, então, mas é que eu gosto dessa sensação do parado, entendeu? Sério, cara? Você gosta de falta de vento? Gosto, cara. Disse às o cara vezes... que tá do lado do ventilador. Às vezes tá eu me incomodo com o ventilador, eu juro pra então, você. Eu juro. Eu só não vou falar pra você desligar essa porra porque eu tô gostando dele. Não, mas é de boa também, entendeu? Não tô falando que eu não sou o Hitler do frio, entendeu? Hitler climático. Não é assim, eu não sou fascista do clima. Mas então, tipo... É, tem uns frios que é da hora também e tal. Uhum. Mas assim, eu gosto de calor, entendeu? Tá bom, eu não gosto de usar roupa, cara, pra começo de conversa. Tá bom, então, tipo, no calor é mais fácil, entendeu? Do que no frio, basicamente. É, eu não gosto dessas coisas. Mas é isso. Beleza. Seguindo adiante, André Vasconcelos. Bucas, nessas férias eu tive a oportunidade de passear em uma escuna que parecia um navio pirata. Oh, que louco. Curti muito a ideia de possuir... Porra, Falcão. Eu te curti... Falcão tá, tipo, sabotando as perguntas. Curti muito a ideia de possuir um igual pra mim. Se um dia eu for rico e puder comprar um barco, posso pôr o nome dele de Max Rebel? Abraço a todos. Chama ele de navio pirata. É, tipo, é um metanome. É, exato, cara. Você pode chamar de Max Rebel se você quiser, não tem problema. Mas só se você chamar a gente pra dar um rolê e tem que chamar a gente pro batismo do barco também pra tem quebrar essa a garrafa. Cláusula. No a gente vai bagulho, quebrar a garrafa, daí a garrafa não vai quebrar, vai dar azar eterno pro seu barco. E a gente tem que levar o barco pra, tipo, saquear uns vilarejos. Nossa, isso ia ser louco, né, isso mano? Isso ia ser da hora, cara. É tipo um passeio de barco temático, assim. Você veste as pessoas temático. De piratas e dá umas metralhadoras pra elas, assim. Tipo, ah, vamos saquear umas biritas. Ia ser louco. Da hora. Próxima pergunta, Arthur Eloy, menino Eloy. Bucas, ponto de exclamação. Comecei a ouvir rap recentemente e queria saber o que os amigos recomendam além dos típicos Dr. Dre, NWA e Ice Cube. Cara. Racionais. Ouça Sabotagem. Comece por Racionais e Sabotagem. Ouça Emicida. É, Emicida também. Cara, mas Racionais, cara. Racionais é a base de tudo no Brasil, cara. É absolutamente necessário. E de coisa gringa, cara, ouça o projeto solo de todo mundo da NWA, ouça Kendrick Lamar, ouça Jay-Z, ouça Kanye West, tá ligado? Tipo, Kanye West. Ouça todo mundo, cara. Ouça Big, ouça Tupac, tá ligado? Big. Ouça Outkast pra caralho. Ouça, mano, não ouça Lil Wayne, ouça... cara, ouça até Lil Jon, mas não ouça Lil Wayne. Cara, tá reparando ultimamente que eu gosto de Lil Jon, sabia? É, cara, ele tem umas músicas muito boas, cara. Que mais? Eu acho que isso já deu bastante tarefa. Já, eu acho que é bastante coisa pra ele ouvir. Daí você volta boa e... Boa sorte. Daí você volta e pergunta se acabar tudo. Ouça Death Grips. Enfim. Mas ouça por último, tá? Enfim, próxima pergunta. Felipe Coimbra Bacelar. Saudações nobres. Nós não somos nobres, nós somos piratas. Tá bom? Beleza? Só pra... Vamos tirar isso do caminho. Não, tá, continua. Música de nobreza. Agora música que ele... da aristocracia. Da alta sociedade. Agora que a Nintendo não vende mais oficialmente em terras tupiniquins, os senhores acham que o Mario... Que expressão, hein? Poxa vida. Isso e brazucas não pode, amiguinho. Traz o dolinho aqui pra ensinar essas coisas. Peraí, vamos acabar com a pergunta, amiguinho, aqui, pelo menos? O senhor... Vamos parar de esculachar, senão ele nunca mais vai perguntar, cara. O diário, a gente falou, esse cara do navio pirata, você é um fascista, meu. Raoni! Desculpa, excelência. Raoni é mó fascista. Não, certo, Tupiniquins. A diferença entre Raoni e um gambé é zero. Nossa! Enfim, seguindo. Os senhores acham que Mario, Link e seus companheiros perderão espaço nos corações das próximas gerações de brasileiros? Nunca! Nossa, lógico que não. Porque Mario, não. Link e seus companheiros, é, cara. Tipo, não. Não. Nem o Seiya e seus companheiros, não. Não. Mas pera, eu acho que hoje, para a geração de hoje, Minecraft e tipo, jogos de, sei lá, PlayStation, Xbox e tal, são mais impactantes pra essa geração do que a Nintendo. Assim, não. Nintendo, não entendo mal. Sim, sim. Não, mas eu acho muito foda e tem muito, e ela vai continuar por muitos anos, mas provavelmente é que mais anos do que a Sony e a Microsoft. Mas é que rola um valor icônico, né, por parte das coisas da Nintendo, tá ligado? Então, tipo, exato. Óbvio que pode ser mas, assim, tem eles têm uma dificuldade em reapresentar esses, esses personagens, tipo, dessa forma, etc. É, não, isso com certeza, etc, isso com certeza. E ainda mais com assim, tipo... É que o lance é que, na real, cara, a distribuição dos jogos da Nintendo no Brasil sempre foi uma bosta antes dela sair oficialmente. Já tava, tipo, bem isso capenga, tava super complicado já. Então ela sair foi tipo, ah, beleza, a gente já sabia que isso ia acontecer, sabe? Mas lembre-se que, meu, no Brasil, infelizmente, ou felizmente, sei lá, a gente ainda funciona bastante no mercado paralelo. Sim. Então tem muito importado, sabe, paraguaio que traz e tipo... Paralelo. Mano, é paralelo, paralelo, né, meu amigo? É sistema paralelo. E é isso. Isso aí. Né? Próxima pergunta, senhor Onirê de Moraes. Seus piratões lindos, lindosos, quais jogos doideiras se estão jogando e recomendam? De preferência, um trem realmente muito louco no sentido psicodélico da coisa. Also, muita ressaca nesse ano novo? Puta, jogos psicodélicos. Alguém aí? Não. Eu tenho jogado, tipo, eu joguei uns jogos, mas nada muito psicodélico, assim, tá ligado? Hoje é muito... Eu joguei o Don't Starve recentemente, que eu curti bastante, mas não é... Não é psicodélico. Eu joguei o Shadow of Mordor, que é bem louco, mas não é, muito, não é nem um pouco psicodélico. Louco. Mas psicodélico... Cara, sabe o que eu tô pra fazer? Religar o meu Ouya. Porque falaram que reformaram toda a loja. É mesmo? Reformaram porra, louco. Os negócios e tal, eu queria atualizar ele. Legal. E eu queria ver, né, esse rolê. Porque eu acho que deve ser interessante, cara. Da hora. E muita ressaca nesse ano novo, galera? Porra, não, cara. Não, não, de boa. De leves. Maneirei, né. É, de boa. Louco. Próxima pergunta. De X-Water Closet. Se a Max Rebo fosse um estado totalitário, quem seria o líder supremo? Cara, eu acho que o Elefante Azul. Sim. Ele ia ser, tipo, o líder supremo meio gorilas, assim, tá ligado? Tipo, ele não ia existir, mas ele ia existir, entende? E daí... Exato, ele ia ser o Ed. Daí a gente ia maquinar e impor as regras. Mas tudo... Eterno presidente Elefante Azul, tá ligado? Imagina ele, tipo, com uma roupa de militar, assim, sabe? Tipo... Com um binoclinho. É, olhando, exato. Apontando coisas. Tipo Babar. Tipo Babar. Ô, tá ligado que Babar é um baita de um filme, de um desenho imperialista, né, cara? É mesmo, cara. Eu nunca gostei muito de Babar, cara. É sobre, tipo, basicamente é sobre os ingleses estuprando a África, assim, cara. Que bom. É. Eu gosto muito menos de Babar agora. Pois é. Bem menos do que eu já não gostava. Pois é. Próxima pergunta, Ronaldo Campelo. Tal com o Ninja, Ninja do Amor, eu veio perguntar. E aí, Bucas, como vocês estão? Tudo bem. De boa. E vocês aí, vocês estão bem também? Outros dois Bucas. Sussa. E você, Rony? Suavão, né? Suavão. Louco. E dei umas dicas pra sobreviver ao calor senegalês que anda fazendo nesses mares brasileiros. Cara, eu tenho uma dica, mas se quer você ter uma barba. Tipo, primeiro você... É verdade, o Daniel faz isso bastante, cara, ele parece melhor, um cachorro. É a melhor dica, cara. Você pega... Obviamente, se você não tem uma barba, você cresce a barba primeiro. Ah, é. E daí o que você faz? Você pega e joga muita água na sua cara. Sim. Daí você vai notar que gotículas de água vão se prender à sua barba. Sim. E vão ficar lá. Daí sabe o que você faz? Ou você fica o resto do dia assim, ou você enfia sua cara no ventilador. Eu juro que de ambas as maneiras vai ser hiper refrescante e você vai me agradecer depois. É tipo assim, você tem que, nesse caso você tem que decidir entre refrescância, alta refrescância imediata, ou uma refrescância média a longo prazo. Sim. Entendeu? Basicamente, sim, essa exato. É a sua decisão, assim. Mas de ambas as maneiras, eu sei que é meio foda ter barba nesse calor, eu sei, mas vale a pena por esse rolê, basicamente. E é isso. E é isso. Da hora. Ricardo Brito de Silva. Olá, Bucas, estou querendo colocar um piercing no septo e minha mãe é totalmente contra a ideia. Não que isso me impeça de pôr, pois já sou bem grandinho, mas não gosto de fazer coisas que possa causar um choque e talvez uma queda no conceito da minha mamãe com a minha pessoa. E aí, devo tacar o foda-se e colocar ou devo pensar melhor no que minha mãe tem a dizer sobre piercings? Cara, é sua mãe, velho. Ela vai achar uma bosta, mas ela vai continuar te amando de qualquer jeito. Não vai ser um piercing no septo que vai mudar isso, eu acho. É, e não, e assim... É, se você realmente quer fazer e acha que isso, tipo, sei lá, te completa no momento, vai fundo, velho. É, exato, cara. Faz aí, cara. É. Se ela vê que você tá feliz com o bagulho, ela vai acabar entendendo eventualmente. E, mano, e a tua grana e tal, então vai lá e faz. É de boa. E volta a dizer, sua mãe, cara. É sussa. Ela vai perdoar. É, uma hora eles perdoam, cara. É, elas começam a tirar uma com sua cara e já era. Exatamente. Exatamente. Próxima pergunta do senhor Breno Gonçalves. Caros Bucas, bom? Bom. Bom. Esse ano começou daquele jeito. Qualquer chuva, lê-se tempestades diárias. Aqui na região da Vila Mariana, saúde, é um dia inteiro sem energia elétrica em Nossa, casa. Tá foda, é uma bosta. Cara, tá foda. A comida geladeira já foi pro brejo e a criatividade tem que ser bem exercitada para aguentar o tédio sem nenhum dos nossos passatempos tecnológicos. Pergunto. Qual a fonte de energia do vosso navio? Seriam escravos remando no porão? Nossa, espero que não. Não, cara. Sangue de unicórnios ou o quê? Sangue de unicórnios, né? Óbvio. Não, lógico. Tipo, não sei nem por que perguntar. Que tipo de pergunta é essa? Né? E sacrifícios virginais, de vez em quando, mas assim, não é muito aceitável, né? Não, é mais sangue de unicórnio mesmo. Exato. E quando essa energia acaba, como os capitães fazem pra se entreter em alto mar? Jenga. Este é o segredo. Jenga. Banco imobiliário. Banco imobiliário, Monopoly. Cara, não sei. Sinceramente, se entreter em alto mar não parece uma daquelas coisas que o adolescente fala quando ele quer muito se masturbar? Sim. Tipo, eu preciso me entreter em alto mar, né, tá ligado? Total, cara, tipo uma gíria pra socar uma. Pré, né? Tipo, sei lá. Se entreter em alto mar. É, então me parece. Cara, que é uma um coisa que isso. Você pode fazer quando a energia acaba, inclusive, tá então, ligado? Então, exatamente tá por isso que eu pensei nisso. Você pode socar uma bronha, você pode ler um livro, você pode jogar Jenga, você pode acender velas e fazer bichinhos de sombra na parede. Exatamente. Você pode dormir. Sim. Você pode conversar com as pessoas que estão na sua casa. Sim. Você pode... Você pode... Acender uma vela. Você pode acender... Pra Exu. Você pode acender outra vela, dessa vez pra Exu. Você pode... Você pode sentar. Acho que você pode ir pra próxima pergunta, porque a gente tem inúmeras possibilidades e nenhuma dela é legal. Verdade. Nenhuma, são todas horríveis. Principalmente já que a gente já passou por acender uma vela. Duas vezes, veja bem. E aí tem a última pergunta dele, que é agora sobre o nosso mercado de joguinhos. Com a saída oficial da Nintendo por essas bandas, vocês acham que nossos amigos do mercado cinza vão dar uma despertinha e deixar a versão física dos jogos de Wii U e 3DS mais caras? Ou será que a cópia digital continuando no valor das lojas vai segurar a onda deles? Eu acho que não vai ficar mais caro não, porque senão não vende, cara. É, então, exatamente. É só isso. Porque eles precisam vender o produto e precisa botar um preço específico e o público já tá acostumado com um preço específico. Nossa, isso ia dar um puta programa da hora, tipo... É, beatbox the news, tá ligado? Aí louco, a gente começa a fazer beatbox, cara, enquanto eu falo notícias sobre videogame. Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que cada um deveria fazer um beatbox enquanto o outro responde. Toda vez? Toda vez. Nossa. Oh, em três podcasts a gente vai virar, tipo, tão bom quanto o Charlie Brown. Santos. Floyd. Mas e aí, vai pra próxima. Próxima pergunta do senhor Malco Paulo Oliani. E aí, Bucas, e aí? Esse ano não foi altas putarias doidas pra todo mundo ou só depressão igual das fotos do Danibas? Cara, eu não sei se você ouviu, mas é que, tipo, eu transbordo de pura ausência de empolgação, tá ligado? Ele é assim, hein? Eu posso estar muito empolgado, mas minha cara não vai transparecer isso, cara. É. Eu posso estar, tipo, cara... Num rolê pimp com todas as putas, drogas e videogames do planeta, eu vou estar com a mesma cara de saco cheio, cara. Eu sou tipo aquele cachorro mingau, manja. Que ele fala que ele tá muito feliz. Mas a cara dele não parece estar nem um pouco feliz. Mas a resposta é sim, só depressão. Sim, altas putaria. Ah, é. Abraço de uma garrafa de rum de amor. E foda-se. Eduardo Ricardo, Bucas, hoje só uma pergunta. E aí? Isso aí. Ricardo Filho, capitães, hoje é dia do meu nome. Quê? Mandem-me um parabéns. Seu aniversário, tá. Parabéns! Parabéns. Eu pensei que era tipo Ricardo Feira, alguma coisa assim. Isso é tipo uma gíria do Game of Thrones, assim? Não sei, se pá. Parece, né? Não é? Será? É, eu não sei. Parece algo que seria de alguma coisa medieval. É o dia do meu nome? Eu fiquei pensando assim... eu fiquei pensando assim, hoje é o dia do meu nome. Visto que o nome dele é Ricardo Filho, então talvez seja o pai dele... O aniversário do pai dele. Só que ele tá falando, manda... É, porque nossa, é o dia do meu nome. O meu nome, se o nome dele é Ricardo e o nome dele vem do pai dele, o dia do meu nome, então é o dia do meu... É verdade, entendeu? Cara. É um bom ponto. Não parece? E assim, só que é mandem-me o parabéns, assim. A não ser que seu pai seja uma pessoa muito generosa, eu acho que ele não gostaria que a gente mandasse parabéns pra você, pra... O pai dele distribuir. Não, você pode receber parabéns por mim. Exato. Eu sou um bom aniversário. Exatamente. Mas eu acredito que, na verdade, tenha sido o seu aniversário. Então, parabéns. Parabéns, grande Ricardo Cabs, Filho. Grande Cabs. Ricardo Júnior. O Derek Falcon pegou o microfone pra mandar um argumento que ele mesmo destruiu, tá ligado? Quando a gente entendeu o que ele queria dizer, ele falou, mas na verdade não, porque ele tá pedindo parabéns pra ele. Essa pergunta, Samir Rollenberg. Rollenberg. Buckers. Algo que ao ser descoberto ou analisado por ter provocado um pequeno mind blow em vocês? Tipo, visualizar o que realmente é o logo do Carrefour, mano, entre outros? Mano, o logo do Carrefour foi... Cara, quando eu descobri o logo do Carrefour, blow. Eu surtei, velho. Foi loucura. Cara, foram duas coisas que fora o logo do Carrefour, que me fuderam o cérebro. A primeira foi quando o Falcão me falou que todos os carros de São Paulo ou são vermelhos, ou brancos, ou pretos, ou prateados. Que daí eu fui reparar que é fato. E qualquer outro carro que não seja de nenhuma dessas quatro cores, são totalmente, tipo... zoados, tipo, aquele carro amarelo, aquele carro azul. Tipo, na verdade, não. São só pessoas que usam carros que não são essas outras quatro cores, tipo, no final do dia, tá ligado? Isso fudeu com o meu cérebro. E outra coisa que também fudeu com o meu cérebro foi um belo dia que eu tava folheando uma revista e tinha propagandas. E eu reparei que todo mundo nas propagandas, todo mundo sorri com os dentes de cima. Só. Com os dentes de cima. Cara, quando o Daniel me mostrou isso, eu comecei a rir muito, mas é muito verdade. É bizarro. Pega e as pessoas primeira, que... primeira revista que tiver ao seu alcance. Sim. E começa a ver, tipo assim, mas não tem, tem que ser uma revista... É, tipo, abre o Shutter, exatamente. Qualquer revista. Qualquer revista, pegou umas propagandas... Cara, e qualquer uma. Todo mundo que sorri com os dentes é só com, a, com nas os propagandas. Dentes de cima. Nas propagandas, é só com os dentes de cima. É. E quando sorriem com a carga dentária inteira, eles parecem lunáticos. É impressionante isso, cara. É verdade. É muito impressionante isso, cara. Tipo, eu quando eu descobri, eu percebi isso cagando. Tava folhando e falei, ei! Uou! Caralho, Tony Ramos com os dentes de cima? Essa outra pessoa com os dentes... Todo mundo com os dentes de cima! Yeah! Isso que eu chamo de ócio produtivo, cara. Cara, isso que eu chamo de epifania cagada. É, exato. E você, Raoni, você descobriu alguma coisa também? Não, nada, só o logo do Carrefour. Só o logo do Carrefour. No meu caso, o mais recente foi finalmente notar que papai é caolho. Não dormi por dias depois dessa, caralho. Figurativamente. É, realmente, papai é caolho, cara. É, mano. Isso aí. Próxima pergunta. Isso aí, Felipe Bragoni. Ele tem uma pergunta. E aí, Buca, sobe da nave? Sim. Yeah. Eu tava pintando em alguma coisa que rimasse com pode navio, crer. Tá ligado? É, mas sim, sobe da nave. É normal acessar sites ou páginas choramentas pelo Facebook, tipo TV Revolta e seus derivados, para tentar entender o que pensam os que compartilham esse chorume ou eu que sou masoquista de chorumes. O cara, disso se chama hate follow, cara. Cara, você segue porque você odeia. Cara, eu partilho muito disso, cara. Eu sou muito masoquista eu psicológico, cara. Eu tento parar, mas eu não demais, consigo, porque... cara. Porque eu olhava para aquilo e ficava, seus idiotas. E aí eu parava, tipo, não, chega, vai. Tipo, eu, não, eu vou atrás, cara. Eu vou atrás, eu quero ver quantas pessoas são imbecis, cara. Eu sou bem. Eu partilho do masoquismo chorumento, cara. É foda. Foda mesmo. E você, Raoni? Raoni tá eu, um amigo meu, Heloísa, a gente troca. Pessoas que fazem posts bizarros e adiciona elas. Vocês adicionam? Só pra saber o que elas fazem. Caralho, mas são só as pessoas que, tipo, esses dias a gente achou. Esses dias não, faz tempo. A gente achou um cara que tinha as montagens, tipo, Homem de Ferro com a máscara levantada, sabe? E a cara dele. E a melhor parte é que tinha uns comentários, tipo, dos amigos dele, que comentaram. Oz ideia. É muito, a gente fica colecionando gente bizarra e seguindo, e fica mandando mensagem, tipo, você viu o que a pessoa colocou? É muita emoção, mano. Eu acho que vocês deviam cultivar essas não amizades de pessoas esquisitas pra vocês poderem falar mal delas com seus amigos. Caralho. É saudável. Raoni levando pra outro nível, mas o que eu E dito isso, desejo de novo para os Bucas e todos os piratas do Convés um 2015 foda e com muito rum, amor, queijo e coxinhas para todos. Valeu, coxinhas. Bragônia. Uhul. Próxima pergunta, Iago Caldeira, qual a banda mais estranha que já escutaram? Tô sem palavras para descrever, mas falo de algo inimaginável aos moldes de UDR e Skylab. Banda mais estranha? Acho que a banda mais estranha que eu já ouvi é Rasputina. Cara, é bizarro. Eu tenho duas. Eu tinha uma banda que a gente escutava que chamava Sict. É, que era bem estranho. Muito estranho, era muito legal. Mas, cara, Sunow pra mim é um negócio muito incompreensível. É às que vezes, drone, cara, é uma parada que, tipo, ele passa do limite do estranho, tá ligado? É, então, isso ele, que eu tô falando. Ele é drone. Sabe uma coisa que foi estranho? Eu falei, nossa, eu gosto porque isso daqui é estranho. Burial. Sim. Sim, Burial é legal pra caralho. Burial é bem legal. E outras coisas estranhas que também descobri recentemente. Não, uma coisa que eu descobri recentemente, sei lá, ano passado, e outra que eu descobri há uma cota. Uma delas é o Death Grips, que é estranho pra caralho. E outra delas é o Gangstrom, que é uma banda que eu ouvi há muito tempo atrás, que é tipo... Ele é um grindcore eletrônico. Ele é bem estranho e ele tem umas pitadas ali de drum and bass e umas coisas assim. É bem esquisito. É bem legal, cara, apesar dos pesares. Enfim. Animal Collective, conta? Eu não sei se é tão estranho. Não? Não. É esquisito. É bizarro. E o disco novo do Panda Bear, conta. É assim, é esquisito mesmo, mas eu tava ouvindo na praia esses dias um dos álbuns, lá esqueci deles, do Animal Collective. E não, era o outro. O outro que é famosinho. É. Esqueci o nome. Enfim, e aí ele... E é engraçado porque parece... Um pouco com tipo um mutante se eles tivessem continuado na mesma carreira. Pode assim, crer. Mesma coisa. Então não é tão estranho assim, tá ligado? Mas é louco, é louco. Da hora. E a próxima pergunta é do senhor Marcota! Marcota! Lorde das Vendas! Lorde das Vendas, Marcoto! Marcoto! Que saudade eu tava de vocês! A gente também, tá senhor Marcoto! A gente também. Como estão meus capitães marítimos favoritos? Muito bem, melhor agora. Minha pergunta é bem simples e pessoal. Curtiram meio final de ano e já estão prontos para fazer o 2015, o ano dos anos? Sim. É, tá, sim. Mais ou menos, mas sim. É. Sim. Sim. Sim? Sim. Sim. Sim. Sim. Fogão? Aham. Aí, ó. Sim. Grande abraço, sucesso e vamos ficar rico. Vamos. Rico. Yeah. Uhul. Próxima pergunta, última pergunta. Yes. Dessa sessão de perguntas. De Eduardo Meirink. Bucas, historinha. Arrumei quem trouxesse um 3DS XL de fora pra mim depois de um ano inteiro tentando. Já combinei tudo com a pessoa e aí a Nintendo anuncia o New 3DS no Zewa para 2 dias depois da pessoa ir embora. Não tenho como fazer contato com ela até ela voltar sem opção de cancelar. Me fodi? Mais ou menos. Mais ou menos. Você vai viver achando que você se fodeu, mas você tem que se concentrar nas coisas que você pode jogar com esse 3DS. Cara, eu acho que você tem que Daí concentrar não, nas coisas tem boas. Tem vários jogos muito, muito, muito fodas. Eu acho que você, cara, você, tradicionalmente quem é early adopter, que é os caras que compram antes o primeiro modelo tal de tudo tal, sempre se fode, cara. Sempre se é meio testado pela empresa, uns negócios e tal. Mas assim, já é uma linha já antiga. Mas só, ele é early adopter por 2 dias. É, então, é. Mas ele era pra ser um late adopter. É, verdade. Mas não, mas é sério, é tipo, não precisa, mano. Você vai ficar muito bem com o seu 3DS XL já. Só não pensa nos lançamentos. É, não mas é. Mas tem muitos, muitos jogos legais. É, tipo, tem, não, tem mesmo. Muitos, muitos jogos, é de boa. Qualquer coisa também você vende e compra depois outro. É, foda-se. Foda-se. Quem liga? Foda-se o sistema, porra! Foda-se, eu sou de Santos! Santos! Acabou. Acabou? Acabou. Então vamos para a sessão de dicas e truques. Eu espero vocês lá. Beijos. PlayStation. Voltamos para as dicas e truques. Xbox, PlayStation. Que é isso, mano? É o tiozinho na Santa Efigênia. Você tá formando uma banda pra responder a pergunta do cara? Não, é o tiozinho na Santa Efigênia. Como que ele faz? Xbox, PlayStation. É isso que vocês estão ouvindo no podcast de hoje. A gente vai tocar esse loop e o Danibas fazendo beatbox atrás. Xbox, PlayStation. É só isso. É isso, vai, próxima. O que a gente vai fazer? Dicas e truques, velho. Muitos truques. O primeiro truque de hoje é joga água na barba e deixa pingar. Vocês já absorveram esse truque? Cara, mas isso de fato é realmente uma boa uma dica, truque. Viu, cara? Em relação a calor, cara, porque... Se você tem barba. Não, faz muito sentido mesmo. É machista essa porra desse podcast, eu sabia. Ué, mulher não pode ter barba agora, você que é um machista, seu escroto. Patriarcado do caralho. Vamos lá, dicas... Coletânea de quadrinhos do Star Wars. Eu estou lendo. É, tipo, mano, por favor, já que é sua mesmo, prossiga. É verdade, não é minha essa. Que bom que você reconheceu na hora. Uma das dicas que a gente tem pra hoje é que tá saindo uma coletânea, tipo, geralzona, assim, dos quadrinhos do Star Wars, dos anos 70, anos 80 e tal. Por que comprar? Por que é louco? Porque é louco, porque é o seguinte, cara, porque vai acabar, eles vão, a Disney comprou, né, Star Wars. Fala Guerra nas Estrelas, vai. Nave de plástico. Nave de plástico. Às vezes eu mando Star Wars, mas enfim, Star Wars, por conta do novo filme e tudo mais, eles vão retirar todos esses quadrinhos do mercado, eles não vão mais ser reimpressos. Então, eles estão fazendo aqui no Brasil, acho que para os próximos 3 anos, porque são, sei lá, 80 edições, assim. Tem os quadrinhos do Star Wars e tal. Eles começaram com os clássicos, que conta basicamente a história dos 3 filmes, a trilogia. E aí vai para outros, assim. Tem uns que é com o Boba Fett, tem outros que é com os androides, aí tem outros que é, tipo, no período comigo. Que tecnicamente é comigo. Viu? Como é que tem aqueles... slash fiction, tá ligado? Tem uns pornô, assim. Mas enfim, tem uns pornô. É bem louco. E vale a pena se... Porque, tipo, são 3 anos. Dá pra você ir investindo aos poucos, assim. Sai de 15 em 15 dias nas bancas. Mas só são procura. Quantos? São 78, tio. Caralho, mano. Várias e é bom? Fitas. É muito bom. É porque, tipo... Quer dizer que quem assim, vender isso não, vai ganhar você, muito obviamente, dinheiro. Obviamente tem que gostar de Star Wars, né? Porque senão, porra, você tá fazendo com tá quadrinho do Star Wars, que... né? Mas é isso, entendeu? É isso só. Então já é. Isso. Já é. Qual que é a próxima dica e truque? Tá escrito aqui Whiplash. Whiplash, mano, é um filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme, ao Oscar de melhor edição... E eu tô tentando lembrar só. E direção? Se pá de direção, não lembro. E se pá de várias e coisas. E ação? Oscar de melhor ação. Oscar de melhor Oscar romance. Oscar de romance. Oscar e Beijo do Ano. Ele Beijo tá concorrendo ano. Também. Yes! É um filme sobre um maluco baterista numa banda de jazz. E, mano, é loucura. Eu tô indicando só porque, tipo... Foi a última vez que eu assisti um filme que eu falei, caralho. E eu terminei o filme e assisti de novo, de tão foda em seguida, assim. De tão muito louco que foi. Tá na barraquinha do Tio Torrent? Tá na barraquinha do Tio Torrent and no cinema. No cinema aqui nesse país, ele chama Whiplash em Busca da Perfeição. Ah... Um baterista barra pesada. Um baterista chama... muito louco. É um baterista muito louco. Vocês podem assistir nas interwebs roubado ou nos Cinemovskers. E é loucura, velho. Assiste esse bagulho. Muito louco mesmo. É 10. Fera. Que mais que tá pra... falando em Oscar? Oscar Wilde, que mais que tá no esquema? No qual esquema? No Oscar. Por que mais outros filmes vão pro Oscar? O Birdman. Birdman, o Hotel Budapeste. O filme do Fincher. Interstellar, eu achei bizarro, foi indicado, acho que, tipo, umas 2 coisas só. Jura? Nossa. Eu acho que é o roteiro adaptado. É meio bad. Eu acho que é o roteiro adaptado do livro da mulher lá. E... atriz ou atriz coadjuvante pra Rosamund Pike, que é a mina que sumiu. Acho que mais? É Birdman Hotel Budapeste, Whiplash. Ela sumiu? Tem um filme que chama. É, a história do filme é uma mulher sumindo. Ah, tá. É um meta-comentário. Ah, entendi. Mas ela já tinha sumido mesmo, eu fiquei meio preocupado agora. Não. Tem um filme. Tem eu um filme que alguém talvez. Tipo, meu Deus, de chamar as autoridades. Vamos procurar o que estamos fazendo aqui. Exato. Onde será que está? Ninguém tem o celular dela. Manda no WhatsApp. Ah, sei lá, mano, tem uma porrada de filme. A gente guarda pro dia do. Pra uma semana antes do Oscar. E daí a gente faz uma cobertura geral sobre o que está rolando. Meu, e até lá a gente assiste fazer, tudo. Vai fazer, né, a cobertura do Oscar. A gente, né, vai fazer, vai tá ser bom, louco. Tá. Mas a gente tem que assistir a porra dos filmes pra fazer uma cobertura direito. Tipo, sim, tô... a gente pode chamar o Rubens Edivaldi filho. Ah, não, ele vai estar totalmente bem. Vou chamar, ele com certeza vem, porque ele não deve ter nada a fazer no dia do Oscar. A gente pode fazer um podcast com ele. Ninguém nunca vai bater esse rolê, cara. É o rolê dos rolês, cara. Eu tenho uma dica bizarra também. Por favor. O que acontece é o seguinte, alguns anos atrás o senhor Ice Cube ele lançou uma música sobre um dia muito bom que ele teve. E internauta... Mas foi bom mesmo? Foi bem bom, cara. Mais ou menos. De acordo com a música dele, foi bem bom. Inclusive porque nenhum amigo dele foi morto e ele não teve que usar Maca-47 naquele dia. Então foi um dia bem parece, bom. Parece bom mesmo. É bem bom, é um bom quando dia. Quando isso acontece comigo, é um bom dia. Quando seus amigos continuam vivos e você não precisa usar uma metralhadora... Na maioria das vezes a gente fica feliz que, tipo, sei lá, a gente não saiu no horário da chuva, sabe? Sim. Tipo, mas, sinceramente, cara, não ter que usar uma arma, eu acho que para mim não parece... Não ter que usar uma K-47 e todos os amigos estarem vivos naquele dia, pô. Até parece um bom dia, é, né? É um bom dia, cara, é um bom dia. Na ideia, basicamente, ele me cita outros detalhes de por que o dia dele foi bom, inclusive detalhes sobre alguns jogos de basquete, detalhes climáticos e por aí vai. E o internauta pegou todos esses detalhes. Ah, internautas. Internautas, esses... Esses gênios desocupados. Esses surfistas da web. É, eu queria falar, esses hackers. Surfistas. Os hackers. Hackers. Um desses hackers, ele pegou todas as informações, cruzou dados... Mas ele pegou navegando pela web? Navegando pela web, surfando, surfando pela web. Navegando, que navega. Por favor, tira por favor. Da gente. Ele pegou todas as informações enquanto ele surfava pela web, bateu informações e descobriu o dia bom do Ice Cube. E basicamente o dia bom da Ice Cube é dia 20 de janeiro. Só que foi em 97. Então, lembrando agora que terça-feira agora é dia 20 de janeiro. Então, celebre tendo um dia muito bom. É. Não tendo que usar só qualquer 47, nem tendo nenhum amigo seu morto. E por aí usando drogas e apostando com seus amigos e transando com aquela mina que você queria comer desde a sétima série. Sim. E enchendo não a cara. Não tem dias ruins, por favor. E acabando o dia. Como é que eu tô citando todas as coisas que ele fez no dia bom dele, vai tá citando, ligado? Vai citando. E comendo. Essa é uma das coisas que eu acho interessante. Tipo, no começo da música ele fala que ele tomou café da manhã. Que a mãe dele fez mal café da manhã. E ele tá feliz porque a mãe dele não fez porco no café da manhã. Nossa, então era difícil ele ter um dia bom. Puta tipo, que o Ice Cube ele não curte bacon, aparentemente. Será que talvez ele estivesse passando por um momento kosher, assim? Talvez. E aí, só que a família dele era meio contra e tal. Ice Cubesky. É, Ice Cubesky. Ice Cubeberg. Ice Cubeberg. Ice Cubenstein. Ice Cubenstein. E, bom, basicamente é isso, cara. Terça-feira é dia 20 de janeiro e é o dia bom do Ice Cube. Celebre tendo um dia muito bom também. Celebra aí. Celebre ouvindo essa música que é muito boa. Pode crer. É isso aí. É isso? Acabamos? Acabamos. Zeramos Acabamos. Esse podcast? Ah, é verdade. Tem a música de hoje. O que a gente ouviu hoje? A música de hoje é do inigualável, lendário, mitológico. Inigualável. Super estrela do funk, um dos melhores Superstar. Compositores da Motown de todos os tempos. Aquele. Rick James. E a Rick música James. Que abalou nosso primeiro podcast do ano pra dar sorte pro resto do ano foi 69 Times, na qual ele fala sobre como uma mina fuda com a cabeça dele 69 vezes. Yeah! É isso aí! Zeramos? Zeramos o rolê. Chefão, o último foi, chefão, foi o boss, mesmo. Foi o boss do bagulho, foi o boss então, do bagulho. Então é isso, amigos. Comam seus legumes, leiam Naruto e não sei. E Falcão tem um jabá. E não se esqueçam que o último chefão é Deus. O último chefão é sempre Deus. Você quer fazer o jabá? Dependendo da sua religião. Se você for budista, eu acho que o último de boss deve ser Buda. Bunda. Cuidado com os terroristas budistas, cara. Enfim, mas faço... não, jabá, né, precisa fazer. Sim, fazer. Tá. Max Rebo, http://www.maxribo.com. Este é o site Max Rebo. M-A-X-E-E-E-B-O. Max Rebo. Este é o site de games, site de quadrinhos, site de podcast, onde a gente fala sobre games, quadrinhos e podcast. E é... Chupa essa, jovem. Chupa essa. Chupa essa, haters. E na real, a gente tá postando aos poucos, voltando aí aos poucos de férias, porque férias é mal gostoso e a gente não quer sair nunca. É, mas a gente tá voltando aos poucos. Hoje, por exemplo, é o primeiro episódio do podcast Navio Pirata. É, nós tivemos. É mesmo. E nós tivemos também a mixtape, né, Danilo? Sim. Que, na verdade, ela é de dezembro, né? Ela saiu atrasada. É. Então, nós teremos mais uma... Um mixtape logo mais. Mixtape logo mais aí pra preencher o seu alegrar o vácuo sombrio que é o seu coração. Exatamente. Nós fiquem ligados na maxwill.com e, principalmente, o nosso Twitter... que é o @maxribble_, e também lá no Convés da Max Ribble, que é onde a gente fala sobre... onde estão todos os bucaneiros que ouvem este navio, não é verdade? Lá mesmo. E é, lá é muito louco, então cola que é nóis. Cara, eu espero que o Moça não tenha ouvido esse jabá. Nossa, cara, porque esse ficou horrível, cara. Não, ficou... Esse tá pesado. Mas enfim, acabou. Acho que acabou. Raul, considerações? Eu tenho muitas considerações por vocês, meus amigos. Eu considero pacas o que falar desse ano, que mal conheço e já tenho considerações. É isso, caras. Curtam essa vibe, surfem umas ondas e naveguem na web. E semana que vem é nós de novo aqui, outra vez. Nesse novamente, mesmo canal. Nesse mesmo barco. Pode crer. Chupa essa, haters! Why you wanna go and break my heart?